Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja. Ligado. Ele dava uma fichinha S de bônus, né? Pra ele fazer. Sim, pra quem manjava. Agora conta a história. O cara veio aqui pra contar da vida dele. Fazia pra ganhar a fichinha, né? O Gui faz isso mesmo. O Gui também faz isso. Ele faz também? Mas o Gui faz isso que ele não lembra. Aí é foda. Não, é que assim, tem. Não é esse desenhado aqui, seu nome. Puta que eu parei, Rodrigo. Pega outro aí, tem milhões. Você quer o desse? Tá gravando ali, é só pra ver a discussão de idade, né? Tá gravando. Hoje? Não tem dado nisso. Não, não tem dado nisso. Dezenas de milhares de dados. Os primeiros minutos é a discussão do dado. Então, em resumo, Lara Jones foi fazer relações sexuais com guerreiro. Nate. Pra fazer essa relações... parte eu perdi. Tinha que relações sexuais com guerreiro. Se você perdeu, você não tá sabendo. Não, porque eu vazei um pouco antes. Mas ela foi fazer relações sem ninguém saber, na verdade. Tá. O Nate, né? Foi ver a questão da droga. Lá? Coletar informações sobre sigilos. A gente parou. O Dmitry, ele vai fazer a questão do evento lá que estava participando do festival. Isso. E o nosso querido John, ele está resolvendo a questão da bomba que acabou se precisasse. Eu tô de canto. Então ele está de preparação. Eu tô sempre a posto. Onde eu tô? O suspeito é fogo neles. Você ia pegar mais informações sobre o sigilo. Você já pegou tudo bem aí, amor? Você tem anotado ou você quer informação? Eu não sei se eu tenho uma anotada. É isso aqui que tu estava anotando. Eu acho que essa letra é tua. Ele vai procurar as anotações dele num papel em branco. Desse aqui, né? Vocês. Essa aqui é as informações que eu consegui. Chegaram a entrevistar, na verdade, o tenente. Então vamos recapitular a sessão inteira, tá? Então, a sessão do dia 6 de maio. Vocês chegaram a conversar com o tenente, tá? Da raça estranha que vocês não conheciam. Conseguiram algumas poucas informações, né? Que nisso o Dmitry achou que um dos coordenadores, dos diretores da Caduceus poderia ser traidor, mas depois de outras informações ele já concluiu que pode ser que não. Esperem sorte. Vocês sabem que eles querem erradicar a raça humana. Vocês sabem que eles veneram a Taça Tua. A Taça Tua foi um bilhete que o Nate conseguiu dentro da cabana que estava com as cabanas queimadas. Tinha um nome estranho, então vocês acabaram conseguindo. Tá? Eles são uma organização no exterior, uma organização secreta. E na teoria eles brigam há muito tempo com a noite interior, com a Caduceus, mas aí como outras organizações, Kerem Mal também faz isso. E uma que deu esse start é que existe um infiltrado dentro da Caduceus. Aonde, como, quando, vocês não sabiam. E aí nisso o Dmitry ficou meio confuso, ficou achando que era possivelmente poderia ter sido o Safiro, que é um dos diretores, nível mais alto. Depois, com algumas informações que precisavam da deusa morta na noite interior, ele já descartou inicialmente essa possibilidade, né? Porque o Safiro queria ela viva, tá? Vocês, poderia ser a própria múmia, porque quando começou o festival, vocês recordaram algumas informações, na verdade não recordaram, mas começaram a conversar, que ela tem várias utilidades, assim, porque ela andou sobre alguns planos de Mu, né? Então, para algumas organizações secretas, algumas entidades, ela tem o fator do sangue, então ela precisa estar morta, tem o fator que, para ela ajudar vocês, ela precisa estar viva, tá? Ajudar a não acabar com a humanidade. Ela é útil das duas maneiras, só que cada seita quer ela de um jeito. Pouco que se sabe não é que ela é boa. Mas ela não quer exterminar a raça humana, ela não tem esse interesse, nunca teve. Ela é tipo, não vou dizer que ela é um Ares, mas assim, ela tem a ideia de Ares. Por exemplo, Ares é o deus da guerra. Ele quer guerra, mas ele não quer que se termine a humanidade, porque senão não tem mais guerra. Aí fudeu. Ela é uma sonhadora, então vocês não têm ideia. Tanto que o evento da sonhadora é quando é levado algumas oferendas, e nessas oferendas vocês conseguem informações, e o guerreiro falou que poderia levá-los até o possível sigilo. Ele fez um desenho tentando explicar sobre o mapa de vocês. Então a estrela se forma naquele... É o mapa, né? A estrela se forma nesse, nesse rondel, tá? E são 5 sigilos. Porém, um desses sigilos ele informou também, na verdade, aí o Dimitri conseguiu na conversa, depois ela confirmou com o guerreiro, ele foi quebrado. Tá. Quebrar significa que ele já cumpriu o propósito para abertura? Vocês não sabem. Okay. Foi quebrado, o sigilo são 5 pedras muito grandes e um deles foi quebrado durante a guerra. Isso, a gente acha que é acidentalmente, sabe? Que explodiu uma bomba na parada e bum, quebrou, abriu. A gente sabe que se ou não, tipo, destruir os 5 implica em achar o lugar ou perder o lugar para sempre? Não, sabe que os sigilos... Que eles estão prendendo essa bagaça. Eles estão provavelmente prendendo, mas vocês não sabem se exatamente é no meio, né? Não tem uma... Mas a quebra de um sigilo, em teoria, liberou uma prole. Os bichos que a gente vê. Não foi esses bichos que a gente vê? Não. Isso aí não é prole. É uma coisa próxima, assim, do vocês não fazem... E só pra saber, a gente descobriu que os sigilos são literalmente monolitos, é isso? Não. Vocês sabem que existem sigilos e ele tem uma entrada. Tá. E essa entrada que libera algo que, no caso, liberou uma prole, foi quebrada durante a guerra. Porque tá em campo de guerra, então é atravessando. Só que não foi proposital. Na verdade, não dá pra confirmar isso ainda. Foi uma baixa de guerra. Isso. A nossa dedução, fica bem claro, pode ser que esteja errada, que... Não, o guerreiro passou pra vocês que foi quebrado durante a guerra. Então, mas não isso. Sabe se foi acidental. O ponto é, na nossa visão, pra mim é acidental. Isso, tipo, tá. Passou um avião, explodiu a parada pra matar... Foi bem no campo de guerra. Entendeu? Bem no campo de guerra, onde aconteceu... O nosso objetivo é a múmia que, teoricamente, tá sendo presa pelos 5 sigilos, certo? Em teoria, isso. Não é que o nosso objetivo é ela. A gente teria que... O ruim é que a gente teria que... não exterminar ela. Tirar ela de lá. É, mas pra tirar, a gente tem que chegar. E pra chegar, obviamente, teoricamente, tem que quebrar os 5. Sim. É isso. Só que aí a gente entra naquele BO de, tipo assim, sabe, fazer o trabalho sobre sigilo, não. Fala assim. Alguém quer ela morta pra chegar nela, tem que quebrar. Então, se a gente quebrar, entendeu? A gente entra nesse dilema aí. A minha dúvida era só essa. Se quebrar, quer dizer que a missão falhou, ou se quebrar o 5. Na verdade, se quebrar, a gente abre a missão pra todo mundo. Em teoria. Entendi. E como tá todo mundo na procura, em teoria tá de boa. Tem os 5. Lá, por exemplo. Agora, se a gente alguma hora for quebrando eles, a gente abre tanto pra gente, que a gente quer manter ela viva, que é a casa do seu, quanto pro outro lado, que quer meio que matar ela, que quer arrancar ela. Esse que é o B.O. do dilema que a gente tá. Pelo menos eu que tô lá estudando. Eu não tô nem aí pros caras, tipo, pras informações. É que agora você tava no evento, no festival, pra coletar informações, né? Você tem uma jetpack, eu não vou te contestar. No festival. Sim, justo. Meu personagem é estranho. A princípio, você tá vendo a questão das drogas. Eu vou tomar ayahuasca e expandir minha mente. Esse é o objetivo. Ele ia tomar ayahuasca. Lembrando daquele pedido que eu fiz, meu parceiro. Não vai esquecer. Qual pedido que era? Ele já esqueceu. Você ia no riozinho lá depois? Ele quer a planta. Isso aí é no dia seguinte. Sim, mas só pra deixar aí. O rio fica longe pra caralho. Não, só pra deixar aí naquele... No dia seguinte, só não vamos esquecer. Eu vou na festa, encher na cara, depois eu vou estourar os fogos. Não vai estourar fogos. Guerreiro vai levar vocês. Isso, no dia seguinte, E você, lembrando que o Nate, ele sofreu alguma coisa na tenda sobre cobras, subindo, se rastejando, ele não conseguiu muitas informações sobre isso. Mas foi antes, não? Do festival? Foi antes do festival. Tem uma informação muito importante que vocês conseguiram o corpo do tenente, vocês acompanharam, tenente. Que vocês mataram na floresta, aparentemente. Porque tem um lugar lá que não. Não. A cabeça dele saiu do corpo depois de um braço. Entendi. Vocês conseguiram ir lá, foi ali... Tem vocês... sim! Claro que não. Tem sim! Você tava lá? Tava! Então não. Isso aí foi uma NA Play da Tamires e do Gordinho. Foi uma informação que vocês conseguiram, foi levando esse lugar ali. Que vocês tentaram adentrar e sempre tinha essa questão do corpo aberto, de uma maneira diferente do corpo aberto, que atrapalhou um cheiro. Que não era tradicional, né? Então é um lugar uma dúvida. O tenente que a gente tá falando é o que eu matei na floresta? Ou tava pendurado estripado? Não, o pendurado estripado era uma enfermeira. Ah, tá. Ok. Do local, não tem nada a ver. Demorou. Tá. E é isso, então a gente adentra hoje, dia 20 de maio de 2025, a gente começa mais uma sessão. Quinta? Não, é terça. Quinta sessão? Hoje é terça-feira. Recorde está logo. Eu sabia que ia vir. Na terceira, aliás, já passamos. Olha as sessões. Parabéns. Pulamos um recorde. Digo que nosso último problema foi com o Gordinho. Eram dois players que saíram da mesa, então aí. Eu sabia que o Gordinho ia mandar uma hora uma dessa aí. Tem que parabenizar. César que é de César. Parceiro trabalhador aí. Você escolheu o cara, pega no seu pé mesmo. Viu, quando ele for mestrar, porque ele tá aí de 6 meses que ele pegou meu style, eu tô lendo. Na página 1. Um. Tá errado. Galera, então vamos lá. O Leandro tá escolhendo, tá no processo. Mas esses são os meus. Nossa, que merda, então. Mais uma briga de dados, só pra enfatizar. É, mais uma briga de dados. Mas esses são os meus. Tá bom, Dobro, presta atenção no joguinho. Então devolve. Lara Jones. Yes, sir. Já foi fazer a alegria do mundo, depois a gente fez isso. 10 é ruim. Foi virar olhinho. É Lara Jones, não tenho dados. O John está parado. Não, devolve. Para explorar a explosão. Eu escolhi esse. Tem alguma coisa específica, John? Você vai ficar com sono depois. Não, eu vou pra festa, acho. Você não vai ficar se ligado nas suas dinamites? Ah, não, pera. O que, que a gente estipulou? Que se juntasse todo mundo podia explodir ou não? Não! Não foi estipulado isso. Não foi estipulado? Não foi estipulado. Até porque tem civis pra caramba no local agora. Não, mas agora. A bomba tá totalmente controlada. Vai explodir só os guardas. É, pelo que o gordinho... Acho que até rolou um teste novo pra saber onde que ia ser. Não, não pode civis agora com a festa, né? Não, mas aí é que dele. Não, é decisão dele. Eu não lembro o que foi feito. Cadê o mapa lá? Tá aqui, ó. É um festival, é uma festa. Tem gente andando pra tudo quanto é canto. Aonde tá rolando a festa? Vamos ver. Tudo isso daí que você viu. Aonde está escrito acampamento? Não, mas os soldados ficam aqui, né? Não tá vadiando no meio de soldados. Ali. Não tem mais soldados agora. Só fica aqueles cinco e tem soldado entre vocês na festa. Ah, não. Então não tem por que eu ficar. Mas a galera vai atrás da barraquinha pra trepar, mas, mano. Já que eles já... Onde você acha que ela foi com o guerreiro? Não, o guerreiro tem uma cabana própria dele. O cara é tipo um Aquiles. Já que eles já estão contando informações, eu vou ficar mocosado aqui de camper a noite inteira. Tá, você vai se procurando um momento. Tá, é que só você vai fazer isso. Né? A cabaninha tá escrito Palácio de Eros. Não, né? Acho que não. Você não vai sei. Se cansar. Não, pra mim saber você só. Se eu sei essa informação ou não. Cansar é meu nome do meio, rapaz. Você saberia se você trabalhasse. Você vai jogar. Tira meus dados, rapaz. Você vai jogar no redutor. Quer roubar os dados de todo mundo. Filho da puta. Até que não é tanto. Queria falar, cara, você vai jogar com o redutor e só os seus. Então, é destreza que é cabuloso, 85. Não, você vai jogar com o redutor mesmo no outro dia, é isso? Então? O que, que é um redutor, só pra terminar? Você fica ele tá trolando. Você... Não, é pra eu ter uma noção do que do que quanto é ruim é. Tá. Você vai ficar cansado. Sim, essa parte é. Se eu cansado, você como joga, tá você. É, eu tô lendo aqui. Você vai, dependendo dos testes que você for fazer, você joga com dificuldade, com dado a mais. Dependendo do teste, como você vai fazer isso em todos? Cara, teste de resistência, teste de percepção. Testes físicos, então. Testes basicamente físicos, sociais. Os únicos são os sociais. Não, mas eu não tenho social. Não então, tenho. Então, todos os sociais vão ser impactados. É, tudo bem. De atirar, de fazer tudo. É um risco válido. Numa noite só, depois eu descanso um pouquinho. É, 8 horas. Tem que descansar 8 horas. Não tem. Você não é um alvo que descansa 4 horas. Amigo, eu durmo uma média de 4 horas por noite. Se eu pegar uma arma, eu vou acertar minha arma. É com maestria. O gordinho, se o Felipe dormir com 8 horas hoje, pegar uma arma e vai errar com maestria, seu personagem vai suas 4 horas e vai errar. É descanso normal. Eu não posso fazer, tipo, descanso, pico um pouco? Intermitente? Não, tudo bem. Então, foda-se. Eu vou ficar de mutuca. Fica um pouco, esse cara dorme uma hora, mano, é a mesma coisa. Se você descansa uma hora, você acorda aquela do grog, mas. Não, dá nada, depois eu tomo um rebite daquela velha lá, já era. Isso, toma lá, então, beleza. 8 horas ali na stealth. Faz um teste de stealth, então, pra mim, por favor. Crimes do RPG. Nas primeiras 4 horas. 80, já falei, tô dormindo. Não, stealth, fez stealth primeiro. Ô, louco, eu já tava mocosado lá no meio. Não, do nada. Vixe, então tá dormindo pelado no meio de todo mundo. Esse é o primeiro stealth, Tá? Você percebe, por ser treinado, que você não está escondido ao grosso modo de alguém te ver lá. Tá, então vamos esconder. Não. Você percebe isso. Você sabe que vai ser incômodo, o cara vai te ver. Não, tudo bem, eu vou procurar outro lugar. Tá, daqui a pouco. Não é a D&D, tá, amigão? Que bom, porque eu tirei 100. Olha, puta! As primeiras 4 horas você sabe que ali os lugares que você tá procurando não tá sendo efetivo. Ok. Mas são lugares que também você vê que o pessoal olha e ignora. Até porque essas primeiras 4 horas a festa tá comendo sopa. Sim, ninguém me percebeu ali por conta da situação. É, não, tipo, mas beleza, me procurando, teria me visto. Ofuscação de vampiro. Nossa, beleza, caguei pra ele. Ok. Mas é um lugar que se você fizer algo, facilmente vai ser notado. Beleza, na hora que puder eu vou me esconder beleza. Direito. Beleza, vamos lá pra Dimitri. Acabou nos meus dados, rapaz. Você estava na festa coletando algumas informações, né? O pessoal conversando, você escutou uma história da lenda, né? Então foi uma coisa que te interessou, algumas informações. E aí, você vai querer mais algum tipo de informação? Não, eu lembro que eu estava procurando pistas nos locais, que eu vi como é que é a coroa. Isso, então que foi com informações da lenda, que você sentou, prestou atenção e mostraram a imagem, você pegou aquela questão da coroa, leu novamente o... A ideia do item está na África ali, na verdade, na Índia. Na Índia. Na Índia, numa exposição. Museu, aí você não sabe se é o verdadeiro ou não, mas que a coroa tem sentido com a testuga. E aí ficou nisso daí, você estava prestando atenção a algumas histórias, pegando essas informações, desenho. É, se não tiver nada mais que ficou pra trás, que a gente não sei como a gente chegou a sessão, se você tipo, me passou tudo, eu acho que não vale a pena eu ficar várias vezes fazendo esse mesmo teste. Desse tá. Coisa. Na verdade, da história de lenda, a princípio você já escutou tudo. Então, é isso que eu tô falando. Na minha concepção de Lemão, eu não sei como é que seria do Dimitri, que ele com certeza é mais crânio que eu. Tá. Mas o Lemão, eu Lemão pensando, assim, a história não tem um ponto que eu não conheça. Tá. Não tem um ponto falho, tipo, eu preciso saber o nome de tal coisa que foi mencionada. Não. Entendeu? Então, a princípio, pra mim, tá ok. Então, eu não pretendo ficar punhetando muito, não. Eu vou fazer, tipo assim, coisas de aproveitar mesmo. Comer uma comida típica de lá, beber a minha vodka e dali é cama. Se eu vou sempre procurar Tamires, o Jeff e o Gordinho, no sentido de verificar se eles estão ok, entendeu? Tipo assim, me deixar a amostra, mas saber, ó, se vocês estão fazendo alguma coisa. Se eles não fizerem menção de nada, de me chamar, é por ali mesmo que eu vou ficar. Não vou punhetar a sessão, não. Pra mim é jogo todo dia já. Tá. Entendeu? Cara, você anda ali, você não encontra o personagem. Não, eu não tô procurando ativamente. Sim. Tipo assim, eu tô tipo assim. Eu não vou ficar parado durante a festa, eu vou ficar circulando até porque eu tô pesquisando, coletando informações. Você vê, na verdade, o personagem do John ali num canto. Você sabe que você chegou a passar a informação das dinamites, né? Que tava. Sim, pra mim então eu acho que não. Você vê ele sim. Próprio. Passei sim. Ele passou. Não, eu passei pra eles pra passarem pra você. É, isso. Então, Jeff me passou. Mas ele passou assim, ó. Ó, o cara tá precisando acender o negócio pra fazer fogo de artifício. É isso que ele falou. Agora, tipo, qual é a... Não, eu sei o que é, mas eu não sei onde está, qual é a sua ideia, entendeu? Eu sei que, em teoria, tem uma explosão iminente. Tá. Eu só não lembro se você tá com o Fire Breath lá. Tô. Tá com você? Beleza. Você vê ele num canto próximo, onde provavelmente deve estar a dinamite. Você vê que ele, aparentemente, pelo conhecimento e percepção, ele tenta se esconder. Ele não tá se fazendo isso com efetividade, mas ele tá de jeito também que as pessoas não estão se importando. Então você vê que ele tá tentando se esconder no lado da árvore, num lugar mais escuro, próximo ali do começo da floresta, próximo às barracas, assim, onde estão os dinamites, mas não tá sendo efetivo. Você percebe que ele percebeu isso, mas naquele momento, por a festa estar num ápice, né? Você vê, ele ignora isso, você consegue observar. Você vê o Nate sentado próximo de algumas pessoas, um caldeirão bem grande, aquele cheiro. Ele lembra muito o cheiro de chá, tá? Chá com frutas, nem especiarias, frutas. Não gosto de chá. Frutas bem fortes. E parece que existe algumas cantorias e falastras ali em volta, mas nada que você entenda. Porém, você vê que é algo tradicional do evento, tá? De algumas pessoas estarem lá, adultos, tá? E você vê que ele começa a servir uma cumbuca para um. Toma, ele fala algumas palavras, o mestre ali da cerimônia, tá? Ele fala algumas palavras pra pessoa, e com o tempo a pessoa ela começa, como se estivesse delirando, você que tem conhecimento de alguma coisa, como se fosse algum chá com algumas propriedades que façam a pessoa delirar. É um delírio, tipo... Alucinógeno. Não, então, é isso que eu ia falar, é um delírio inconsciente ou é um delírio consciente? A pessoa ela fica aparentemente inconsciente, mas ela fala coisas... Então, é mais literalmente um delírio. Tipo assim, ela fica com o olho fechado, praticamente semi-desmaiada e lá. Não, a pessoa fica, não é tipo ayahuasca, que a pessoa fica andando, tem uma noção do que tá acontecendo. Ela parece que ela sai de si, mas ela não aparece que ela tem... Como pode ser? O delírio dela não é um delírio que ela fica inconsciente, mas não fica caindo no chão. Não, sim, sim. Ela tá ali, ela começa a sorrir, você vê que algo aparece... aparentemente alegre. É droga? Sim. É droga. Aproximado é uma droga, é um chá com droga, mesmo quando o mágico fica certo. É. Você vê que o Nate tá ali na fila. Não na fila assim, sentado no banquinho, como nesse tradicional, meio que perdido, mas as pessoas meio que acolhendo ele, né? Querendo ajudar, tentar mostrar um pouco da filosofia. Mas ele tá de costas pra você. Tá. Quando você olha pra mim, você percebe que eu tô com a perna assim, ó. Perna direita balangando assim o tempo todo. Minha perna tá assim, ó. Então, tô com a perna assim, ó, o tempo todo. Tá. Então tem um subefeito desse short. Eu vou dar uma volta, mas não uma volta no local. Vou dar uma volta pra que eu consiga visualizar o rosto dele. Tá. E eu quero só perceber o quê? Eu quero tirar uma impressão de que se ele tá ali com alguma intenção, no sentido, tipo assim, estou me envolvendo aqui para buscar alguma informação, ou estou aproveitando o rolê e foda-se. Tá. Faz um teste. Deixa eu pegar uma ficha aqui, então. Faz um teste pra mim, você quer dar uma mensagem pra ele? Não, né? não, eu quero, na verdade, perceber a expressão dele. Então, é como se eu estivesse rolando empatia no vampiro. Tá, Faz um teste pra mim, Eu não sei como é que é o aqui, entendeu? Eu sei. Eu acho que é psicologia. Psicologia, né? Psicologia. Acho. Ou psicanálise. Vou deixar também. Um dos dois. Ha, beleza. Quanto você tem, Ranch? Você tem 1%! Poste! Trollando, hein, Ranch? Se você tiver um 10 e um 1, tá tranquilo. Não, 77. Você é papel. Você, a única coisa que você observa. Pra mim ele tá curtindo, mesmo que ele. Ele tá. É, não, que ele ainda não tomou. Ele não tomou ainda. Ah, tá. Mas você observa que ele tá ansioso por algum motivo, mas talvez pelas coisas que andam acontecendo. Então ele. Talvez hoje ele foi afetado a questão da cobra, que falaram, tudo, então naquele momento. Mas ele tá ali, talvez, pra experimentar. Então, se eu percebo que ele tá ali com o intuito de ter uma experiência individual ali, nem vou, eu vou, me misturo na multidão e tchau, obrigado. Lara Jones não está ali. Não? Não. Tá. Então, a princípio, 30, só eu vou... Eu não tenho ação proativa, só se eu tiver uma ação reativa, tá? Proativa, eu estou passeando pelo rolê, curtindo um pouco com relação a comida, uma comida típica, uma bebida típica, vendo a mesma coisa, pesquisando alguma coisa, se eu ver extra, que eu acho difícil de acontecer, mas... E eu tenho leitura labial, então se eu perceber que existe alguma conversa mais individual, do tipo, ó, tô aproveitando o barulho, o movimento para passar alguma informação específica, eu vou ler a lábia do cara, só isso. Eu acho que não. Fora isso, a minha, por mim você pode passar pro outro dia, eu vou dormir... Boa aventura. Leitura labial você não entende, são outras línguas, então ali fica um pouco meio sem informação. Cara, a comida... Eu não entendo a língua, mas eu conseguiria reproduzir no papel pela sonoridade da boca. Eu sei que o A é um A em qualquer lugar. Eu escreveria a palavra, eu não saberia o que significa, mas talvez eu escrevesse ela. Cara, primeiro faz um teste. Reproduz aquelas línguas africanas. Primeiro faz um teste. Ah, essas não dá, foda. Essas percepção. Bosque, mano, é pra foder. É, não é foda. Percepção é... Encontrar ali. Encontrar? Aí moiou. Tá. Tem percepção? Acho que não. Eu tenho não, encontrar. Encontrar. Percepção não. E marca os caralho das perícias que você passar. Eu não passei. Tá tranquilo. Quanto? 83. Nossa, aparentemente, nada te chama a atenção, mesmo sendo ralo, coloca lá. Mesmo sendo aquele espanhol, até alguns falam um pouco mais espanhol mesmo, não falam guarani, mesmo assim não te chama a atenção. A comida, cara, diferente, tá acostumado, mas a bebida, por incrível que pareça, você pediu uma bebida quente ou gelada? Gelada. Te lembra muito, muito, assim, você acha bizarro, estranho, muito vodka gelada da sua terra. Mas muito. Mas pensa que ela é mais fraca. Não. Entende, é como se fosse uma vodka que você já tem o hábito de beber, uma vodka que não é que você ama, mas uma vodka que você tem o tradicionalismo de beber lá, gelada. Cara, muito assim, 99%. Isso te chama muita atenção. Por quê? Nessa barraca existe uma mulher. Uma mulher, ela tem pele morena, negra, quase negra. Ela usa, sabe, baiana? As baianas tradicionais, aquelas roupas grandes, não chega a ser tão grande, mas ela tem a questão daquele turbante na cabeça, uns colares com algumas frutas secas mesmo, alguns símbolos que não chamam a atenção com algo que você já viu, mas símbolos diferentes. E ela servindo a bebida, duas jovens ajudando ela a servir mais pessoas nessa barraca em específico. Todas as pessoas elas bebem aquela bebida e saem muito felizes. Você não entende por que você bebeu. O que você bebeu? Porque uma bebida gelada que você via a consistência. Não tem nada a ver com uma vodka. Parece um suco de frutas. Obrigado. Ah, por favor, aceito. Water, parece water. Um suco de frutas. Um pouquinho, Jeff. Obrigado. Vai, amor. De preferência, não. Obrigado. Parece um suco de frutas. A textura do visual. Mas quando você tomou aquilo, te lembra. Preferência por copo? É. A dele é o Bebê e Amigos. Você tem um pezinho no autismo, né? Bebê e Amigos. Eu vou. Lembra muito, muito, muito. A gente chama atenção. Tá, a primeiro momento eu vou pedir tal, agradecer. Vocês têm que pagar, ou se é for free pelo festival. Tudo for free, você vê que é uma tradutora dele. Por isso. Porque você não tá entendendo. A gente tá no acampamento de guerra, eles vão cobrar o quê? Bala? Munição? Munição. Ah, me vê duas balas de fuzil pra essa dança. E uma de boa. A princípio eu vou só verificar quantas pessoas vão e quais os tipos de pessoas que vão chegar até lá. Todos os tipos. É um evento. É um festival que são as pessoas que querem beber. Normalmente adultos. Então provavelmente ali uma bebida só 18 mais. Mas tem crianças? Tem. Umas crianças que tentam pegar, você vê que não pode, mas crianças assim, 8 anos. Tá no acampamento aqui, hoje ele foi pra uma cidade. É tipo um acampamentinho, mas é tipo, o acampamento é feito numa aldeia. Vocês colocaram, mas é uma aldeia. Pequena aldeia. Eles usam uma aldeia de acampamento. Na minha cabeça era só um acampamento mesmo. Não. Não sei se fizeram uma locação do acampamento pra ajudar. Ele achou que era um acampamento móvel. Não. O móvel é de vocês, algumas barracas ali, mas o restante são casas. Os caras fazem tendas e fica depois com o móvel e tudo. Não, é um lugar fixo ali, gordo. Você não vê nada de diferente. Porém, as pessoas que bebem, são vários tonéis, né? Tonéis feitos entrelaçados ali, parece com bananeira, aquelas partes secas de folha de bananeira, tudo bem, bem manual. Só que ela pega o líquido do mesmo tonel que às vezes ela entrega para outra pessoa. Todas as pessoas saem satisfeitas. Entendi. Elas pedem do mesmo lugar. São vários tonéis. Então, o tonel que você bebeu. Gostos diferentes são satisfeitos da mesma maneira. Isso. O tonel que você bebeu, outra pessoa foi beber. Basicamente, todo mundo gosta de vodka. Eu vou falar, pedir, vou chegar na tradutora e. É uma mulher? Essa não é a lógica básica. Eu pego um cantil, alguma coisa vazia que eu tenho lá. E vou falar pra tradutora: peça para a moça encher este. Cantil para mim, por favor. Você vê que ela se vira, fala com a mulher lá. Entrega? Ela pega tá pedindo um cantil. Eu entrego pra ela. Pega, abre. Ela conta assim. Bel. Ela quer saber qual barril você quer. Quantos tem lá? São 3 barris, tem graça. Eu pego mais, eu tenho... Não tenho mais 2 cantis. Eu faço assim, um minutinho. Vou em algum lugar que tenha na barraca. Eu deixo o cantil lá. Eu viro. Eu vou no lugar, pego mais 2 cantis. Tá bom, na barraca. Volto lá e entrego os 3 cantis. Aí eu faço. Aponto pro outro, aponto pro outro. Tem uma tradutora, só você falar ela. É, cara, ela não, mas eu vou fazer uma interação social. Entrega um. Entendi. Ela te entrega sorrindo. Aí eu agradeço. Aí eu falo pra ela, eu falo. Eu falei pra ela que eu gostei muito da bebida que ela me entregou, do que é. Quais os ingredientes? Não sei se ela vai entender o que é isso. Como que ela faz? Você vê que ela pergunta, ela fala algumas coisas, ela volta e fala. Ela utiliza frutas da região e um pouco de segredo caseiro. Sabe como que é? As pessoas trabalham muito com a família, cultura local. Mas o contexto geral, ela diz, são as frutas da região. Tem um pouco de banana, mamão. De batata. É isso que eu ia falar. Não é vodka. Estranho. Aqui isso me lembra muito a minha terra natal. Faz muito tempo que você está fora de lá? Há algum tempo. Pode ser. Mas sempre carrego um pouco dela comigo. Pode ser as lembranças que você tem de lá e a saudade. Entendo. Muito obrigado. Eu faço uma mensura para ela. Boa noite. Essa coisa. E aí eu vou pegar os 3 cantinhos e colocar no coisa. Não, aí eu vou só depois. Descansar e tchau, obrigado. Não, eu vou lá no laboratório, vou analisar essas bebidas aí. Você não vai dormir, então. Não, por enquanto não. Até o festival estiver ocorrendo, não. Agora quando eu vejo que a galera, tipo assim, começou a baixar, tipo assim, é hora que o pessoal tá deitando, aí eu paro. Faz um teste pra mim de quê? Mas. Você tá falando de dormir, de sono, resistência? Não, no laboratório. Aí eu tenho, você pode escolher o que você quer. Ciência, química, física. Cara, você pode fazer ciência e química. 35, passei. Vou marcar ele aqui. Tá, beleza. São frutas. Passei criticamente, inclusive. São frutas. Não tem nada demais. Cara, tem demais ali que provavelmente é segredo, algum tempero que pra você não é comum, que você não conhece, mas... Você sente, você já sentiu esse cheiro, sabores da comida? Os três têm as mesmas não, frutas? Frutas diferentes. Alguns têm mamão, você sente um pouco de mamão, você consegue identificar o mamão, a banana. Outros têm maçã. A diferença é o cardamomo. De uva. Tem questão de um que tem, parece que é água de coco, inicialmente também. Tá, eu vou. Você vai tomar os outros 2 cantis? Vou. Mesmo sabor. Cérebro do macaco. Os três. Ah, o sabor é igual. Mesmo as frutas sendo diferentes. Sim. Tá. Eu vou ir pra minha. Pra uma. Eu pretendo daqui já ir dormir, tá? A única coisa que eu vou fazer é que eu vou ingerir até excessivamente essa bebida. Pra ver o que acontece. Tá. Faz pra mim um teste de constituição. Constituição? É. Fodeu. Nossa, oito. Beleza. Você tá ingerindo, Você vai ingerir até... Isso aqui eu tenho que marcar que eu passei no atributo também, não, ou não? Não, atributo não. Você tá ingerindo. Isso, eu quero só ver, eu vou ingerir, tipo assim, até eu não, cara, meio que não aguentar sentiu, mais, assim. Você sentiu que... Tipo, ah, comecei a ficar bêbado, tô muito louco e... Você passou horas ali, você sentiu que... Um leve formigamento. Você tá acostumado com essa bebida. Então, você percebeu que você, pra você ficar bêbado com ela, é o mesmo tanto que você teria que beber a vodka no seu país. Vai tempo, vou ter que tomar o tonel lá. Você sentiu isso? Fala aí, Obelix. Opa aí. Você falou, cara, eu vou ficar bêbado no mesmo nível que eu ficaria bêbado com a vodka do meu país, que é essa que eu estou experimentando. Que isso? Quer dizer, você já virou um cantilzinho, já foi pro saco, não já. E nada. Uma vitrine. Você começa a ficar alegre, mas bêbado, bêbado, você fala, cara, deixa eu tenho que beber os três e mais o... Mas não me dá nenhum, só, além do efeito de satisfação, não me dá nenhum efeito alucinógeno, nada do tipo. Nada disso. Onde é lá? Então, ô 30, pra mim é estudo. Se eu não conseguir, vou estudar lá, voltar a estudar o que eu tava fazendo anteriormente. Que é fazer aquelas coisas da listinha lá, sabe? Beleza. E dali é cama, meu parceiro. Fechou. Entendeu? Nate. Rosa. Só pra. Antes da Nate, rapidinho, só da Lara Jones, quer fazer alguma coisa específica? A noite feliz? Não, a noite feliz tá ótimo pra mim. A noite feliz. Go, go, go, next. Tá lá só no Jingle Bells. Noite feliz. É que todo mundo tem que aproveitar o festival, sorte, né? Na noite feliz. Gosto disso. Deu sorte aí. Eu tenho que comer pra ganhar sorte. Você é um guerreiro? Você é um guerreiro? Se você for o guerreiro... Tem sorte. O guerreiro foi o forte. O esperma do guerreiro é que dá sorte. Deixa você ver aquela situação, você sente aquele incômodo pelo que aconteceu no dia, aquilo te incomoda, te traz alguns flashes da história, né, na sua cabeça, algumas coisas que você sofreu. E aí, entre as conversas que você foi tendo com as pessoas locais, tradutoras, aquilo era uma experiência muito inovadora para você, talvez te ajudasse. Tá. Vamos ver aqui, 30. Pode. E você vê aquele símbolo, aquele ritual. Você sente, cara, não sei. O seu tá? Muito importante. Eu acho que não. Faz muito sentido. Então, fazer mais de um. Então, é que meus livros também bagunçado, não terminei ainda. Existe um mestre ritual, mestre. O outro lá não passou pra frente? Você tava com as bordinhas. À vista, sim, grosso modo, ficar, então aparentemente, seria um cacique do local. Uhum. Tá. O líder espiritual deles. Provavelmente é a pessoa mais velha ali que você consegue ver aparentemente. Vou dar um livro perícia, porque eu posso. Ele está somente de tanga, mas com algumas marcações no corpo, ela, símbolos. Por exemplo, não chamam a atenção por não relembrar. Ativamente, eu tô perdendo que são símbolos tradicionais de uma aldeia, índio mesmo, né? Ele segura com ele. Para mim, é pequenos ramos de plantas, de flores, com algumas coisas amarradas, como se fosse mini buquês, com coisas amarradas, e ele começa a cantar algumas músicas, né, cantarolar, você vê que as pessoas elas ficam todas juntas, cantarolando algumas músicas mais quietas, e ele vai jogando, ele aponta um desses ramos e joga na fogueira, então ele aponta uma das oito pessoas que estão sentadas, aponta na fogueira, sai uma cor do fogo ali, temporariamente de fogo, sabe como funciona? Azul. Aquela próximo, verde. Mesma coisa que você. Amarelo. Então vou devolver pra vocês. As cores elas não tem muito que. Ali você não tem uma ligação. Depois que ele faz isso, ele pega um graveto. Dá pra ver também o que faz. Eu tenho. Ele começa a desenhar a frente de cada um. Você tem 60 de concerto mecânico? Então vai você. Eu tenho 30. Começa a dançar. Chega no próximo desenho. É, faz com o seu personagem faz 70, mas não tem. Ele coloca um caldeirão. Mas não tanto. Se você lá, Clara Croft. O suporte, ele como se fosse um pergoladinho, meio pergolado com um caldeirão. Não, ele achou só que a gente fez as perguntas erradas. Você repara que tem uma bancada. Umas frutas. Não vou lembrar da época como é que tava, mas eu vou conversar depois eu também. Eu acho que pelo menos uma pergunta a gente devia ter feito. Como identificá-las. Ele joga no caldeirão, sobe alguns... Eu ia fazer, mas o 30 matou ele antes. E você sente um cheiro. Cara, depois quando ele joga a última coisa antes de servir, você sente um cheiro. Fala um cheiro que seu personagem gosta muito. Lembra? Sem ser sêmen. Até me falar como é que... Ou um cheiro que te marque, que marque seu personagem. De fumo? Você não fuma de fumo? Não. É. Cheiro do álcool, então. Cana de açúcar. Não, não. Tá, é o cheiro do perfume da falecida. Ok. Vocês dois são alcoólicos. Você lembra aquele cheiro. No momento que ele coloca algumas especiarias ali, você não identifica. Você sente aquele cheiro. Não é perturbado aqui. Eu também não sou. Sou very normal. Boa. Pensando o quê? Ok. É. Tem que ser normalmente, né? Eu sou mais ponderado. E ele começa a servir uma coquinha de barro. Mas um pouco desse caldo, as pessoas. Ok. Você vê uma pessoa tomando. Aí passa um é bom ter um player assim na mesa, já vai servindo, vários. Fala algumas coisas. Aham. Uhum. Fala algumas coisas e você vê que a pessoa começa meio que. Eu sou a pessoa mais ponderada da mesa. Certo. É de segundo, terceiro. Chega você. Pra mim tá bêbada a pessoa. Chega você. Mesma coisa. Eu pego, muitas graças, agradeço. Rosa tá perto? Rosa não tá ali. Não tá? Não tá. Ela te deixou. Ah, te que filha da puta. Te abandonou, ela falou, tava aí o Asca aí, parceiro. Tem alguém próximo, sobra ali ainda? É, não, é que ele quer catar. Tá, eu viro pra um próximo ali em espanhol, né? O que se diz agora? Você vê que o próprio, como você vai virar o próprio mestre ali, o próprio rei de cerimônia, ele vai te ajudando, ele pega aqui. Faz assim pra você. Bebe. Tá. Tudo de uma vez, do lado inteiro. Isso, tem que ser. O que é um peido pra quem tá cagado? Tá. É tomar de golinho? Você vai tomar o primeiro, não vai gostar, não vai tomar mais. Tem que tomar de uma vez. Faz com o meu irmão. Fecha o olho. Antes de tomar, eu falo. Ó, Tiraniche, deusa sonhadora. Que sua sabedoria me guie nesse momento. E aí eu viro de uma vez. Cara, uma bebida que a gente gosta muito. Whisky. Tem o sabor do melhor whisky que você já experimentou alguma vez em sua vida. Quando você toma, você se vê em um local totalmente preto. Mundo invertido. Eu comprei um jogo pra isso. Eu nunca pretendo mestrar. Eu nem pretendo ler, mas azar. Eu enxergo? Sim, eu consigo me enxergar? Sabe aquela visão? Ah, eu sei. Que é tipo um o personagem, a pessoa está ali, tá tudo preto. Mas não é um preto que te escuro, é um preto que parece ser. É horrores Lovecraftian. Uhum. Não é um preto que você apaga a luz e não enxerga nada. É um preto tangível. Eu tenho só pra lembrar que você. Mas tá meio da lacraça. Você se vê. Eu não sei se meu tá no plástico. Como? Eu tenho um esperto na cadeia. Tenta ouvir pra ver se tem algum som próximo. Se fosse, cara, se tivesse um buraco ponta, negro. Ponta mesmo. Não existe som. Não tem som. Não existe cheiro. 20 anos. Não existe sensação de ar. Sim. Tô olhando e aí começo a caminhar. Numa direção. Vou indo pra frente. Tá. Eu já li o 3D inteirinho. Como chamava sua amada? Eu não lembro. Ela não era tão amada assim. Já. Mas o Nate lembra. O ChatGPT também vai lembrar. Do básico da terceira edição do. Você não tá com a folha impressa aí, né? Vou abrir no. Como chama? Eu não tenho o Rift ainda. Foi o último que eu peguei. No Notion. No Notion. Eu vou caçar aqui no ChatGPT, que foi onde eu criei. No lote de Warhammer, tá ligado? Eu paguei acho que 1.500 no lote. Foram 24 livros do Warhammer e o. Eleonor. Eleonor. L. Dave. Eleonor. L. Dave Import. Rafe é português, eu acho. Não. Não. Não, é inglês, inglês, é inglês. Tem que ser. Os do Warhammer eu tenho certeza que é inglês. Beleza. É porque o Rafe não saiu em português, eu acho. Não lembro, não. Eu tá, eu tô andando pra frente. Tá andando pra frente. Assim, eu vou tá com a mão frente, tentando tatear pra ver se eu toco essa escuridão. Aí você escuta a seguinte coisa: demônio. Acho que só não. Aí eu fechei também no dia do julgamento. É os três básicos, o dia do julgamento e só. Esse da hora é o. Eu tenho uma sequência também, mas eu falei, não, é a nossa música. O que você vai tateando, olhando? Você dá uma só pra você, pisca. O cenário tá totalmente diferente. Você se encontra em um bar. Em Chicago. Particularmente, eu não me imagino jogando. Com poucas luzes. Tá com as mesas redondas. Madeira. Madeira. Da hora. Te lembra muito móvel, muito raro. Na época era um negócio muito caro, na verdade. Estofados vermelhos. Umas pessoas bebendo. Mas o balcão ao lado esquerdo, o pessoal do garçom, aqueles clãs. E quando começa a voz, ilumina uma luz no palco. Peguei alguns clãs de vampiro. Na sua frente cantando. Não, os que apareceram. Você se remete a uma cena de quando você a viu pela primeira vez. Porque eu comprei o projetinho. Ok. copo de uísque na mão, paro diante do palco, inclino a cabeça de modo tonto, sorrindo. Como eu fiz da primeira vez. Sabe aqueles flashes daqueles filmes americanos? Como se fosse a primeira vez que você tem aquela... Cara, aquilo te dá um êxtase de alegria. Te traz uma calmaria, uma sensação de, cara, no mundo, você se emociona. Você viu o Nate com os olhos lacrimejando, esquecendo tudo que aconteceu. E aquilo vai passando, aquela música fica na sua cabeça. Você começa a ter sensações de flash com vocês se abraçando, correndo na chuva em Chicago. Nossa. Outros shows, outros bares. E aquilo deixa o Nate como se fosse, cara, o universo. Você morreu e está no paraíso. Eu quero tentar jogar alguma coisa equivalente a força e vontade pra ver se eu consigo recobrar a consciência, tá? Da... Consegue, manter o foco. Porque pra você está vivendo aquilo. Você não... não, o Nate, ele não está no evento, ele não está lá na cidade, ali na aldeia. Eu quero perguntar o que aconteceu com ela, cacete. Morreu, ué. O Nate como? Está... Sem chance de teste. O Nate está no momento... Você tá tomando ayahuasca, parceiro, você não controla. Cara, felicidade, não existe o Nate da Caduceu, não existe nada. O Nate está vivendo aquilo, o que passou no seu passado. Flash de você andando no século 25 com Ford T. Ah, que legal. Século 25 foi boa. Eu falei, olha o Nate, onde é que ele tá indo? Na década de 20, andando com Ford T. Você indo buscar ela num dia chuvoso, abrindo aquele sininho de uma mercearia tradicional. Cara, são momentos felizes. Ok. O que é que você vai passando? Vai passando. Quanto você perdeu de sanidade permanente? Permanente? Não. Sanidade, né? Não, permanente eu não sei. Mas você vai riscando a sanidade. Mas eu risquei 3. Isso, é permanente. Eu já perdi 4. Já perdeu 4. Isso. Tá. É permanente, tá certo. Não é temporário. Recupere 2 sanidades. E perca 2 pontos de mito. Eu também quero me drogar. Sério? Não quero recuperar a sanidade então não. É mito, sou mal baixo, não serve pra nada. Até você perder mais sanidade. Nossa, mas eu só vou conseguir comprar com XP depois que eu passar no teste, dificuldade 2. Quer que tire? É tipo impossível também. Quase passei. Quase. Ei, cara, você tem aquela sensação à noite. Foi longe, meu. Não, nem sei. Beleza. É, flash. Meu, na verdade, meu mito é 3. Até o momento. Dois, também. Quando você vai acontecer aquela catástrofe. Então. Tá. Você já sabe do seu histórico. Falta. Falei que o protagonista do anime sempre vai pro passado. Sempre cai nessa merda desse vórtice temporal. E você acorda. Nada esperado, nada disso. Você acorda no quarto da barraca. A cabana de vocês, tranquilo. Praticamente o Dimitri tá bem ali. Agora não. Você tá acordando numa manhã. Você também já tá saindo do quarto, tá, Dimitri? Ah, de manhã já? Acordando meio que junto. Tá. Você acorda, você sabe aonde? Em outra barraca. Como são minhas vestes? Normal. Como você é. Como do jeito que eu tava. Como se você tivesse deitado depois ali na cama. Você vê que seu corpo tá super tranquilo. Você se sente um pouco mais calmo. Uhum. Você tem lembranças mais afloradas das épocas boas que você viveu com ele. Você não tem mais aquela tensão que você estava tendo no ambiente. Ok. Então você se sente muito mais tranquilo, sua perna parou de mexer. Você sente o peso do passado, sim, você sente aquelas lembranças. Mas você tá muito tranquilo, no sentido de... Foi algo muito agradável relembrar e pensar que existem coisas boas, a vida é boa. Não posso perder somente coisas ruins do passado. Ok, aprendi uma lição. Isso é apologia às drogas. Isso é apologia às drogas. Querendo ou não, é o que ela faz, né? Grosso modo, né? Depende muito. Bom dia, Dimitri. Assim. Como passou a noite? Tediosamente bem, vamos dizer. Fico feliz pelo bem. Como estão John e Lara? Lara, eu não sei onde se encontra. E o John? Muito menos, mas não queria encontrá-la por agora. Deve estar por dormindo no meio do mato aí. Típico dele. É. Nesse quesito. Vocês sabem que pelo horário, assim, tô olhando um pouco de relógio de bolso. Cara, vocês têm em torno de meia hora, até o horário que o Guerreiro falou que ia na cabana de vocês, vocês partirem. É, esse horário eu deixo um pouco em haver, eu até vou falar pro Nate. Nate, creio que já iremos partir. Pegue seus pertences, porém, não esperem muito. Partiremos assim que vemos Lara, pelo jeito. Certo. Estarei pronto em 5 minutos. Ok. Algo que acho que devamos levar conosco, que não trouxemos? Corda. Deixa eu ver se eu peguei isso. Só recordando uma coisa, tá? Que é bem importante pros quatro. Não. O avião chega amanhã. O avião que vai levar essa. Tá, esse avião foi a sessão que eu perdi. O que tem nesse avião? Um avião pra levar a gente embora e levar a múmia, porque a gente não tem como levar a múmia embora daqui. Vocês pediram um avião. Tu já marcou isso aí? Ele chega, mas ele vai ficar esperando a gente. Ele não vai chegar e ir embora. Ah, tá. Ele vai chegar não é nem e aqui. Esperar. Não é nem aqui, né? Não. É na cidade. Não, ele chega. Ele chega onde a gente. Vocês, isso, onde ele chegou, sabe. Né? Vem cá. Ele vai subir de novo, Runt, não adianta. Deixa ele detalhe aqui no chão. Ele não pulando de mim, tá? Depende da forma como você jogar ele. Eu tenho uma alergia ferrada com o gato. Então deixa eu ficar mais pra cá. Ainda bem que eu não sei do lado do Felipe, então. A alergia minha é da unha dele. Ah, aonde ele me arranha, fica um escalombo, assim. Ah, é normal. Tem uma palavra, com três letras pra isso, Leandro. Fala pra mim, por favor. Caunha, não é nem qualquer caunha. Você tá frouxo. Ele arranca o quê? Capô do cara? Não, mas o cara tem alergia da unha do cara. Não, mano, ele... que merda que eu tô indo alergia. Ele o ante. Você é o ante. Demorou. Cala a boca e joga. Essa é a informação que vocês sabem, ele que ele vai esperar e tal, mas... Certo. Não, beleza, então, só pra mim ter uma noção do que então isso aí é a gente tem que, vai, quando a gente capturar, já tem um transporte esperando a gente isso. Pra voltar. Isso. Perfeito. Boa, então acho muito pertinente, Dimitri. Corda a algo mais? Uma mula pra carregarmos a múmia. Posso morrer. Armas e munição. Isso já não é comigo. Mas eu creio que um espelho, é suficiente, não? Um espelho. Sim. Importante. Tochas, um isqueiro. Isso eu já tenho. Bebida. Bebida já tem. Umas barras de aço, talvez uns pés de cabra, se nós conseguirmos, seria bom pra abrir a tumba, sei lá onde essa múmia se encontra. Certo. Eu vou tentar conseguir isso com os aldeões. Eu vou ver se eu consigo com... Meu rito tá lá embaixo, tipo 93. Esqueci o nome do rapaz que a gente veio falar. Você brilhou na última, mas essa aqui é ladeira abaixo, pelo jeito. Doutor Gomes. Esse foi de arrasta, hein? Deve ir. Vou tentar conseguir alguma será coisa com os aldeões. Será que os militares são sugestivos a nos fornecer isso? Não, foi Ursini. Ou não. Já que eles fazem várias empreitadas, eles devem ter um kit. Matar os personagens que ajudam devem mais. Ter, mas eles não são aliados, né? Duvido não. Que eles vão nos ajudar com alguma coisa. Não, mas acho que devemos pegar uma ajuda involuntária. Ô, gato burro! Ele só quer carinho. Não, ele tá mordendo a ponta da caneta. É porque ele quer carinho. Pode tentar, pra você querer ajudar. Mas a não ser que você coloque um relógio não quero conversa, você viu que é muito difícil. Ele por ser... O que você percebe no guerreiro? Que ele é um cara... Cara, ele gostoso. É um cara nasceu, ele é o Tarzan. Ele é um cara guerreiro. Você querer untar ele com óleo, ele é um cara que... Provavelmente ele tá 24 horas alerta, então sim. Assim, você acordar, você pode tentar fazer um teste de sorte, pra mim é impossível. É extremo, do jeito que você quiser chamar. Dividido por 5, é isso? Exato. Okay. Vai passar, fica vendo. Chupa essa linguiça. Pode passar, Seu filho da puta, você ficou lambendo minha caneta. Cara, eu tirei 11. Você não pode gastar sorte na sorte. Ah, não posso gastar sorte na sorte? Não, não faz nem sentido. Deveria fazer. É que nem gastar força de vontade num teste de força de vontade. Eu quero muito. Se não me engano, até errado, acho que é até permitido, mas eu não faço. É, eu queria criar um modo perpétuo. Você gasta sorte e gera sorte. É, ok, tá. Não deu, tá tranquilo. Quer mais alguma coisa? Não, eu só queria ver pra fazer uma parada de casa e não fosse acordado. Você tá acordado. De força de vontade, tá tranquilo. Você acorda, você não tá ali. Eu acho que não. É. Mas ele deixa o bilhete ali. Ok. Tá escrevendo o bilhete. Estou no centro da vila. Essa é a pergunta. Nossas oferendas para partir. Ok. Mas a piada por cima da barraca, nada te chama atenção. Nada. Cara, é bem vazia. Tem uma cama, algumas coisas de roupa. Você vê que tem papel, não tem nada. Provavelmente ali não é necessariamente a casa dele, ele vai pra descansar nesses eventos e vai embora. E aquela sua mesa lá de 15 anos? Você deixa uma surda pra você? Tá em hiato. Eu queria. O que eu quero? É que alguns quero... players não conseguem jogar no momento. Coisa escondida ali. Tá. Tem algum... Não tá com coisa tipo... Ah, um negocinho Jeff? Secreto ali onde ele deixa. Não, Jeff não. Porque eu quero ver Jeff se ele... Não, Jeff, não. Sei lá, vai que tá, ele só é agora... do outro mundo. Entendeu? Cara, eu quero dar uma verificada então, nisso. É, Julinho, é difícil. Mas tá? Ele não é ativo da mesa. Ele tá num local que ele não consegue ser. Tem teste ser padrão, mas ele tá merda. Ele tá na mesa, ele pode ser jogado. 45. Mais ou menos isso. Então ele só vai contar quando. É só 10 que pode gastar, né? Ele. Então não. Não? Não. Então só tem 4 da galera que só recebeu. Ah, realmente. E aí o Vidão tá meio complicado, tá precisando lugar jogar. Talvez se chamasse atenção no problema de madeira. Olha, também tá meio assim. Então falta mesmo o tempo mais assim. Mas você abre, olha assim. Vamos dar um iá. Nada, uns pedaços de roupa. Nada demais assim. Tranquilo então. Toma água, como uma fruta ali, beleza. Vamos pra vila. Beleza. Você tinha feito 13, né? Então no 11, em teoria. João, você... Cara, você acorda com um torcicolo, dor no corpo, tudo dormindo. Terça-feira. Você vê que uns cagados, uns passarinhos em você, um pouco de folha também. Dormiu mal ali, mal colocado, mas dormiu. Eu dormi, eu acordei. Você ainda, aí você dá um salto assim, você olha e fala, caramba. Sabe quando você dorme, não percebe? Você acorda meio que eufórico, olhando, pega nossas coisas e fala, tá tudo aqui. Olha, nada te faz a crer que mexer em você. Ok. Eu dou uma zapiada, assim, as dinamites já estão plantadas lá. Tá, faz um teste de percepção. E agora, hein? Encontrar, acorda. Por exemplo, uma listinha aqui. Puta que eu parei, filha. Eu acho que você que deveria trocar ali. Os seus dados. Não, eu tenho fé. Você não vê as dinamites ali. Ah, iludido. 95. E aí, quando você olha, você... Faz questão de subir no local pra olhar mais de perto. Elas não estão mais onde você deixou. Agora realmente não estão. Não estão. Agora eu já tô bem. E você vê guardas ali. Guardas ali no posto que eles ficam, na frente com o cachorro. Mesma formação, mesma coisa. Você ia fazer uma coisa. Cara, e na hora você puta, dormir, mais porque perto, os caras ficaram andando, viram meu corpo aqui, porque não tá escondido. Você percebeu que você não se escondeu também. Caralho. Mas esse é uma lagartixa tropical. Vou pegar você mais dinamite. Tá, você vai querer... Mais dinamite. É, eu lembro que era no meio do acampamento. No que você tá indo... Ele é o rico dos pinguins. Vocês vão se encontrar no meio do acampamento. Não cabum, é a minha ideia. Cabumba, cabumba. Cabum. Sim, na verdade a minha ideia é que, ah, por exemplo, assim, como eu percebi que a Lara tá com o guerreiro, eu só vou sair dali na quando verdade, eu encontrar a Lara. Na verdade, o guerreiro tá ali no meio, faz um tempo, quando vocês acordaram, e a Lara, você vê a Lara indo de encontro a vocês. Ah, tá. Mas beleza. O guerreiro não tá com ela ali. O guerreiro já tá sozinho. Quando você acordou, você já viu lá no meio tá. Várias pessoas. Ah, não, beleza. Tá então. Comida. Beleza, então. Se o guerreiro tá ali, sai, procura onde foi o paladino. A gente vai precisar dele. É tardado. Eu vou então, passar tá pela Lara. Faço só uma missão com a cabeça. Sairemos logo? Sim, assim que eles terminarem de recolher as coisas lindas, a gente sai. Vou buscar algum kit de coisas que podemos utilizar. Ok. Recomendo que você faça isso. Tem alguma sugestão? O que vocês já pegaram? Não, por enquanto nada, mas as sugestões são corda, isqueiro, pá, pé de cabra, coisas que sejam referentes... Coisas que já tem na minha mochila. É, coisas que são referentes à exploração. Faz um sugiro levar... De sorte, mas o Felipe joga com desvantagem. Por quê? Você dormiu mal. Calma. Qual é? Falei. Sorte? Vixe, minha sorte é baixa. É a dezena que roda de novo? Isso. É claro, né? Seu mestre. 65. 4. Eu consegui tirar um 100. Tá. 4, eu tô num sucesso crítico do crítico aqui. O que vai acontecer? Você tá caindo. Você é individual ou cada um? Não, você vai pro laboratório. Vai ficar lá dentro da horário? Não, eu vou conversar com o Sr. Gomes, que a minha ideia é pegar algumas coisas que eu não tenho listado aqui. A menos que você fale assim, eu vou te dar um kit de exploração. Não, isso você tem. Isso você eu tenho tem. Kit de exploração. Todo mundo tem. Isso daí vocês então se eu falar assim na hora, 30, eu quero uma bússola, você vai me dar uma bússola. Isso vocês têm. Ou eu vou ter que ter bússola listado. Vocês têm. Não, bússola vocês pé têm. De cabra, lanterna, pé de cabra, tem ali, binóculo. Lanterna, binóculo. Essas coisas tradicionais de pá! Ogiva nuclear. Têm. Não. Caralho, mano, o cara tesoura tudo. Você vai pegar esses kits de survival simples, tem lá. Tipo, suprimento pra comer. Tem. Entendeu? Tem de primeiro socorro. Kit de primeiro socorro. Kit de primeiro socorro já tenho listado. Só se tivesse alguma coisa em específico que não fosse de selva, que teria que vir no avião, vocês teriam que esperar até amanhã. Mas esses primeiros socorros. Remédio. Saca-rolho. Remédio que remédio? Remédio pra dor, pra alucinação, analgésico. Coagulante. Quinino pra malária. Alucinação não coagulante. Coagulante. O cloroforme pra alucinação resolve. É. Adrenalina, injeção de adrenalina. Não tem também. Se a adrenalina não tem, se alguém tiver alergia à abelha, fodeu. Pra levar, vocês não tem. O que tá ali é bem escasso. Provavelmente vai vir no avião, quando vocês pediram mais o avião pra ir embora, provavelmente vão trazer mais. Mas pra levar, você não tem adrenalina. Pra levar não tem, mas tem lá no laboratório? No senão eu faço uma cápsula pra levar. No laboratório tem. Como é que apareceu um homem-serpente vai ter adrenalina? Isso, eu vou lá falar com ele. Você não libera, porque tá bem escasso. Eu vou levar lá com ele. Mas assim, ele não consegue. Ele consegue remédio, ataduras, analgésicos. Peraí. Coagulante de sangue. Eu tive sorte com desvantagem. Calma. Você não sabe. Coagulante de sangue. Isso com cansaço. Não tem. Não? Tá. Tem então o kit básico, eu vou presumir que eu tenha, tá? O kit de descoloração, tá? Xilocaína tem? Xilocaína. Não, eu tô falando por quê? Porque às vezes você vai falar assim, isso aqui você não tem. Uma coisa... Não, é que eu vou empurrar nele pra recuperar minha... Sem cuspe. Xilocaína da época era cuspe. É padrão? Aquele leite que sai da folha. É padrão ou é um kit premium que nós temos? Você vai me pedindo o que você vai precisando. Eu vou falando se tem ou não. Polaramine, peraí, polaramine. Mas é padrão? Porque assim, eu quero pular dizer. Polaramine. É um kit top. Não, é padrão. A não ser que você queira alguma coisa específica. Você, aí de lá você vai coletar as coisas e vai pro centro. Isso, só isso. Você. Não vai nada. Cara, eu falei com eles ali de boa e vou ajudar a galera a terminar. Já que a gente tem tudo que a gente vai. O mapa da área a gente tem? Uma interação pra fazer com o personagem do Nate, se você quiser. Porque os outros eles vão chegar basicamente. Ela não vai estar ali na hora, no centro, você não vai ver ela nem ele. Eles vão chegar na hora final. O Nate você consegue ver antes. É isso, por isso que eu joguei a sorte, tá? Por você ter dormido de um jeito deslocado, dormiu mal, só era essa a questão nesse teste. Então você tem o Nate ali na barraca antes de sair alguma coisa, antes de dar o horário pra vocês saírem. Bom dia, Nate. Pronto. Bom dia. É assim que você café? Vai. Obrigado, já tomei. Só tem o whisky. Ah, mas será que esses são os bons? Duvido. É o que tinha numa garrafa. Tome esse aqui. Pode ficar. Cara, melhor uísque que você tomou na sua vida. Mas o melhor uísque. Você me deu o uísque do Chapado lá? É o ayahuasca? Não, meu uísquinho. Meu corotinho. Ó, Felipe Danger já. Ele tem uísque, ele tem pontos em uísque. Pontos em uísque. Não, muito bom. Te lembra a época boa. Assim. Tem o uísquidô, a perícia. Uísquidô. Dá até vontade de atirar em alguém na minha propriedade. Quando eu falo um negócio desse. O que aconteceu ontem à noite? Eu acabei numa missão de... Espionagem. Eu acabei numa missão de... Basicamente nada. Só o festival e nada mais. Okay. Conseguimos algumas informações... E o guerreiro vai nos levar até o local onde repousa a tal múmia. Ok. Você lembra quantas bananas de dinamite sobrou com você? 5. Tá bom. Meu plano de ativar os fogos de artifício aparentemente não deu muito certo. Deixa eles preparados. Então, esse é o problema. Por quê? Sumiram? Alguém descobriu e removeu. Mas depois a gente pensa nisso. Eu vou ter tempo pra explodir todos esses calangos. Você tem reserva? Sempre. Ah, o que importa. E outra coisa, caso você decida atirar de novo, certifique-se de não acertar ninguém ou acertar a pessoa certa. Ah, eu acertei. Haviam cobras. Havia cobras. Eu estarei por perto. Se você me ver atirando, pode descer o dedo também. Combinado. Ao seu sinal. Bom, vai pra algum lugar. Eu quero... Em off. Eu não tô sabendo que a gente vai sair, né? Eu acabei de falar. Pode falar, caralho, o Felipe prestou atenção. Guerreiro vai nos levar no local onde tá a tal múmia. Mano, você tá jogando RPG ou tá... Guerreiro vai nos levar, né? Acabei de falar. Nossa... Você tá inventando isso. E depois eu que tenho a ideia. Vocês estão inventando isso. Quem que tomou ayahuasca? Foi você ou fui eu? Na vida real. Bom, deixa eu me preparar. Tô pronto. Eu vou tentar conseguir uma mula com o pessoal, alguns suprimentos. Já venho. Eu vou ver se eu roubo mais um pouco de dinamite. Você chega lá, no mesmo local, não tem ninguém. Não tem dinamite ali. que você se recorda, tinha bem poucas dinamites. É, tinha 8, eu peguei 8. Provavelmente vai chegar, então quer dizer, aquelas 3 não estavam mais ali, que sumiram, e não chegou nenhum carregamento de dinamite. Então quem pode trazer é o avião que chega amanhã. Tá. Tá? Você? Eu tô saindo pela aldeia, tá? Colho algumas flores, tô andando com as flores, gastando todo o meu charme, cumprimentando todo mundo que eu vejo, inclusive os soldados. Dessa vez não tem nenhuma inscrição no braço. Importante. Tá? Pra conseguir os suprimentos que a gente tinha combinado. Pé de cabra, uma mula, corda, essas coisas. É, mula não tem. Tô gastando charme aqui. Mula não tem, mas pra vocês levarem. Mas vocês vão de caminhão, tá? Tem um pequeno caminhãozinho que vai com vocês. Sabe aqueles caminhões tradicional de guerra? Que tem aquelas, aqueles... É, a caçamba na parte de trás. É que o caminhão entra em determinados lugares, né? É o caminhão do Caçadores da Arca Perdida. O caminhão ele vai pela estrada, tá? Só pra você, acho que você foi embora. O caminhão ele passa pela ponte do Val até chegar lá. Isso já foi informado pra sim, você. Sim, sim, sim. Tá? Só pra relembrar. É, quando você tá tentando fazer isso, fazendo a simpática, você vê o Gomes. O Gomes te informa que o Dimitri já foi recolhendo as coisas já. Isso vai ser colocado. O kit do aventureiro padrão vai ser colocado no caminhão de vocês. Ah, muito obrigado, Gomes. Só algumas coisas a mais que ele pediu de remédio, tá duro, algumas coisinhas a mais ali que ele foi pedindo, que é parte médica, mas tá demais. Muito obrigado, um bom dia. Dou uma flor pra ele. Ele agradece. Obrigado. O que ele coloca? Você ia fazer mais o quê? Eu vou pegar munição. E aí? eu tô supondo que eles não têm munição, porque eu penso que só eu tenho esse tipo de pensamento. Então eu vou tentar pegar pelo menos umas 20 balas de cada arma que eles usam. Daria 60 na pistola. E como agora eu tô com 2 rifles, vou pegar mais umas 20 de cada. Todo mundo tem a mesma pistola? Sim. Sim. Ah, ponto 32. Cara, você só acha, tá? É, 20 balas dessa munição. Só. Okay. Provavelmente os soldados pegaram, estão utilizando. É bem escasso ali onde vocês têm. Então você achou 20 balas dessa pistola, a única coisa. Que faça sentido pra você. Quero rodar um teste de sorte. Para? Pra ver se eu acho um guarda que tava em turno de descanso e tá completamente amanguaçado ou dormindo entre ressaca de ontem. Tá. Que a gente já tem mais munição. Nem precisa rodar, tá? Você vê que aquilo parece... Eles parecem ser os guardas da rainha da Inglaterra. Eles têm um padrão de cuidar. Eu não sei que sai alguma coisa do controle. Você vê que tem aquele set ali, o cachorro... Então não vai dar pra roubar as munições deles. Se você quiser subir... Tentar tupungar de alguém que tá ali do set, você pode tentar. É. E bala do fuzil? Achei quantas? Não. Mas você tem uma quantidade que, pelo que você sabe, cara, assim, é mortal. É mortal. Dificilmente. Você não vai ficar, pá, é mortal. É um tiro, o cara acabou, cai. Se não cair, o cara tá todo estrunchado, ele consegue dar um tiro e depois ele morre. Então não é bem assim. Dimitri, alguma coisa? Só pra não, pra mim é gameplay. Então vamos se passa o tempo, vocês se encontram. Pra mim é gameplay, o partido. Bem próximo à questão da lareira, né? Vocês veem o guerreiro juntando algumas coisas, pegando as informações. O pessoal vai batendo palma, agradecendo, falando algumas coisas. Ele olha pra vocês, bem, muito bom dia, primeiramente, a quem eu não vi, né? Prazer. Vocês observam que ele dá um sorrisinho pra Lara Jones? Alguém está radiante essa alguém manhã. Alguém gostaria de fazer mais alguma coisa? Senão iremos partir. Bora! Bem, na frente do caminhão só cabe mais 2 pessoas e depois vocês terão que ir no fundo. Então, fiquem à vontade, se acomodem. Nós iremos no fundo, acho que é um local adequado para uma dama ir. Na frente, mais confortável. Vamos, rapazes? Eu faço assim para ela, quando a gente for. Eu dou uma cutucadinha em você. Eu vou só pegar um... Passou um cutulo ali, mano. Chudon, não é o jantar. Você vai o quê? Eu vou só... Em alguma hora que eu trocar olhares com a Lara, eu vou só pegar um bloco de notas com uma caneta e fazer assim pra ela. Tá. Faz um teste, Lara, mas difícil, porque você está bem... Quando eu faço um teste padrão hoje. Encantado com o rapaz. De percepção. Pode ser... Essa aí cantou a noite inteira. Guerreiro, vem aqui brincar. Você viu aí qual que é a minha dela? Não. A noite inteira ela ficou nessa. Guerreiro. Você tá ligado que foi improvisado essa cena, né? Sim. O cara, tipo, ele do nada tirou 3 garrafinhas e colocou no... Inteligência. Boa demais, cara. Difícil, você falou, né? Difícil. Apesar que tem uma homenagem a ela no Spider-Man, né? Cara, o eu não lembro. Tá... Não é filme, é quadrinho. O Venom. Ele fica Spider-Man, que é multiplayer. Ela percebe que ela tá meio que extasiada com o guerreiro ali. Ela passou uma boca. Tô morto. Você tem. Não pegou, ali, tipo, acho legal deve... que ele é. Ele é bem, tipo. E vocês entram tem umas cenas muito impactantes. Mas o filme, assim. Vocês como seguem filme, caminho. Não gostei muito. Nossa, sessão da tarde, mas, né? Você só notar, cara, gente, inteligência mas, tipo, usa o. Essa cena é muito da hora, a hora que ele tira as garrafas. Percepção e inteligência, no caso, então? É. É um filme melhor que esse. Coisas, né? Chama Em Território Inimigo. É mais seu estudo por si só, faculdade, poder é poder, aparência é aparência. Então... Eu amava. Olha, chega aqui, Holmes. O cara vai no, nos predinhos aqui, pede uma informação pro molequinho. O molequinho da informação, ele fala, obrigado. O moleque faz parte de uma gangue, você não pode tocar. Ah, isso é bom, isso é bom. O cara passa a noite inteira fugindo dos caras, porque é a gangue dos vampiros. Ele tem que fugir a noite inteira até chegar ao raiar do sol, porque os caras agem como se fossem vampiros mesmo. Caralho, que doideira. O filme é muito foda, cara. Muito foda. Tem no YouTube. Vou procurar. Em Território Inimigo. Filmaço. Guerreira. Vocês começam a andar com o caminhão pela floresta. Vocês observam. Ah, só pra constar, eu tô traçando o caminho que o caminhão tá fazendo, viu? Cara, esse caminho que vocês têm, é o caminho principal, a estrada principal passa estamos na estrada, né? Sim, você passa pelo Val, que é aquela ponte que você foi lá na frente e viu aquela ponte. Sim. Então é aquele mesmo caminho, fazer quando uma você pausa tava para na floresta e parecia alguns lances de imagem pra você quando ela não estava tão bem. Ao longe, é lógico, mas é o caminho da estrada principal. Então você recorda, pô, a gente tá indo pela única estrada que existe ali pra atravessar o Val. Não tem uma... Guerreiro! Tá chamando. Ele tá. É multiplayer. Guerreiro! Sim. Podia dar uma paradinha no rio pra gente se refrescar um pouco? Eu queria pegar umas ervas também, é possível? Agora não, porque tem todo um cronograma da questão. Ah, ok, ok, ok. Tranquilo. Mas depois. O Val está muito longe? Ah, daqui a pouco a gente chega. Ok. Tranquilo, gente. Tem uma fenda no Val? Fenda no Val? É. Fenda? Não? Fenda no Val? É, uma fenda. Fenda? Um abismo, um penhasco. Val fenda. Não, não, não. Tô deixando, não dá pra fazer piada, meu Deus. Não dá pra jogar um jogo terror. Não dá, cara. É difícil. Já virou um jogo investigativo, né? Cara. Pra quê? Não, só pra saber. Eu achei que era uma piada que você fazia. Que só pra saber. Vocês vão andando, é um pouco triste aquela sensação que vocês têm. Quem é de combate, de guerra, a gente tá um pouco mais acostumado, mas mesmo assim, vocês têm muitos corpos. Crianças, mulheres ali já em decomposição, cadáveres, muita mata queimada, animais mortos. É uma sensação ruim, é uma guerra. Eles vão perder a sanidade? Eu não. Porque é uma coisa mais tradicional, se eles não estão mais de perto, qual é o seu problema? Rápido também, né? Vocês sabem que é uma guerra, como funciona, então. Tem chumbinho, né? Passou, quer pular pra ver? Não, era o munição de chumbi. Vou ficar dando pitbull nos cadáveres que estão passando no caminho. Pra garantir que tá morto. Vocês vê aquela sensação, cara, ruim, né? Vocês passam por aquilo. Afinal, vocês já passaram por uma guerra, Primeira Guerra Mundial, então. Não frequentaram, mas. Notícias, não frequentaram. Não frequentaram. Eu ia lá às terças. Você é exímio frequentador. Na sua amiga ali, tá? Na sua amiga que é às quartas-feiras ali. Aquilo incomoda, cara. É como um ser humano vendo pessoas mortas, guerras e por interesses maiores que a gente não controla pelo poder, né? Então é um pouco trabalhoso. Eu tenho. Vocês veem como se vocês estivessem literalmente dentro de um filme de terror, de coisas de por que o ser humano é assim. E aquilo começa a refletir em vocês, né? Por mais sensatos e espertos que vocês sejam, aquilo incomoda, né? E vocês vão passando um caminho. Vocês vão adentrando a parte da floresta um pouco mais, não digo com vida, mas tem um verde aqui, um verde acolá. E vocês veem próximo ao Val, com o rio passando. Isso remete ao caminho chegando próximo. Passa-se por essa ponte, uma ponte de madeira que olhando pelo caminhão não parece ser a das mais seguras do mundo. A mão de Deus segura essa ponte. Um tremelique ali quando o caminhão passa, os rangidos, mas nada que faça o caminhão cair, aquele fica na barriga das pessoas que têm medo ali, mas nada que faça o caminhão aparentemente cair. Vocês adentram, mais uns minutos ali, uns 10 minutos para dentro do campo, onde aparentemente teria a guerra recente, e você vê que o caminhão começa a se encostar. Tá? Quando ele se encosta, mal no contra. Você vê o guerreiro que chegamos. Ele fala, chegamos. Ele abre a porta. Ele vai pra trás do caminhão ver vocês. Ele tira aquela parte do caminhão como se fosse arranca. Muitas frutas já encaixotadas. Ele pega ali num carrinho de mão. Tô ajudando. Mas alguém vai ajudar? Alguma coisa só? Vocês vão ajudando. Eu quero só ficar de olho em volta, porque é uma zona de guerra ali, querendo ou não, ali ainda é a guerra. Você não vê um barulho, nada demais, sem pessoas ali transitando. Não, tá? não. Vai ter alguém na butuca ali. Você faz uma percepção com sucesso ali, inicialmente não tem barulho, não tem nada sem barulho no sentido de guerra ali, sim, e tal. Sim. Que é bem no começo. Então, ali, na teoria, já dentro da zona de guerra, mas a zona de guerra é quilométrica, né? Então, sim. Ali parece que... Ele pega os caixotes... Fica um trabalho bem tranquilo, ele vai sempre pronunciando coisas que vocês lembram que são palavras do festival, então provavelmente ele tá cantarolando, fazendo as suas rezas. Ele abre o caixote. Prometendo nossas almas para alguém. Ele coloca nos cantos. Ele monta como se fosse um totem de madeira ali. É o mesmo totem que estava no festival, não o mesmo, mas simbolicamente falando com a coroa. Sim. Começa a falar algumas coisas, acende umas velas. Com odores frutíferos, tá? Remetem muitas às frutas que estão ali sendo colocadas, bananas, mamão, limão, tropicais. Começa a falar algumas coisas, tá? E depois que ele termina, agradece, ele aponta ali pra vocês. Bem distante, vocês veem um rondel, uma roda muito grande. Muito grande assim, cara. No pique, se a gente for fazer o diâmetro dela, dá basicamente esse cômodo aqui, tá? Estraçalhada a modo no chão espalhado. De pedra? De pedra. Pedra cinzenta. Como se fosse uma pedra mole. Mistura de argila, carvão que vai se juntando ali, enfim. Só que ela tá caída em pedaços. Então vocês ao longe conseguem observar que era uma antiga roda, um circuito. Só pra vocês terem ideia de dimensão que é bom. Bem. Ali está um dos sigilos. Eu acredito que seja para os senhores e a senhorita estejam procurando. Como dissemos ontem, enfim, informações que vocês coletaram também. Destruído. Vos deixo aqui. Podem ficar com o caminhão para a volta. Ok. O caminho principal é uma linha reta, não tem muita dificuldade, mas. O caminhão tem um caminho. Eu fiz um desenho aqui, deixei já preparado pra vocês. Retorno. Partirei daqui. Da minha maneira. Dentro andando, não tem problema. Espero que vocês consigam ter um sucesso na busca de vocês, para o que seja. Você vê que ele faz uma mesura pra vocês. Posso ajudá-los em mais alguma coisa? E aí, eu tô tranquilo, pra mim tá de boa. Guerreiro, você conhece a região aqui? Tem algum conselho pra nos dar? Certo. Bem, os menores animais são os mais perigosos. Fiquem sempre alerta nisso. Estamos em um campo de guerra. Acho muito difícil ela chegar até aqui novamente. Ela aqui. A guerra. Aqui, Porém, sempre fiquem atentos. E outra informação que eu tenho, vocês não são daqui, seja Paraguai ou do nosso lado, vocês serão alvos. Vocês não falam Guarani e outras línguas, acredito eu. Se tiver alguém que fale espanhol aqui e lá também, tudo bem, mas no máximo fiquem espanhol. Também alertas com as pessoas. Dificilmente pessoas civilizadas irão passar por aqui, apenas soldados. No meu caso, por... esqueci um negócio que dá pra ter feito. Você pode nos ensinar rapidamente algumas poucas palavras em Guarani pra dizermos que nos rendemos, que viemos em paz, que somos amigos? Cara, ele ensina. Você expressa atenção. O que você quer aprender? Me know, please. É, mas assim, vocês anotam ali, me ajudem. Não somos aqui. Estamos ajudando junto com a Caduceus. Sim. É, a Caduceus, vocês são. Missão de paz. Isso. Mas assim, pontuais, vocês conseguem comunicar. Então, assim, paz, comida, banheiro, fazemos mal. Somos do vilarejo tal, ajuda, papapá. Fome grande, verossimilhança. É, bárbaro. Okay. Perigo. Perigo. E mais alguma coisa? Não, de mim. Eu acho que você já nos ajudou bastante. Que a sonhadora os proteja. Está empreendida. A todos nós. Você vê que ele junta algum saco ali, amarra com ele, com umas trouxas assim de roupa e tal. Parece que ele pega um arco. Você vê que tem um facão do lado, uma coisa mais mais índio, assim, vamos dizer, né? E ele vai entrando sentido floresta, sentido o caminho, novamente, do local que vocês estavam, mas aí vocês não sabem pra onde ele foi. E ali vocês se encontram. Peguei a chave do caminhão. Tranquei o caminhão. Tem, ele tá encostado? Tá caminhão. Camuflado? Não, ele tá numa encosta ali, mas camuflado não. Você vê que é bem difícil, porque ele é um campo um pouco aberto. As árvores ali são altas? São mais queimadas, espessas, poucas verdes. Então não é um lugar que vai dar pra encobrir. Tem como, então, porque foi no âmbito da guerra, né? Tá. Lara. Oi. Vá à frente. Oi? Eu ir na frente. Não, ela é exploradora. Lara Croft tá muito louco. Ele deu um ponto. Achei. É Lara Jones, é um combo. Não, mas é a... Calma aí que eu achei a imagem do guerreiro aqui. Esse é o guerreiro, né? Vou mostrar ele pra vocês. Ó, oh, quando ele era novo eu pegava. Isso aí é ele novo. Quando ele era novo. Fora da cadeia, né? Isso aí é ele novo, não sei se você sabe. Não é. Não muda muito também. Não muda muito. Como seguiremos, senhores? Não, eu falo pra ela. Lara, vá à frente. Guie-nos o caminho. Vamos. Nate. Vocês começam a aproximar. Você é o segundo. Faz que o seja. Um último. Percepção pra mim. Todo mundo? Percepção e inteligência, então. Sim, inteligência. Que? Inteligência ou... Percepção. É inteligência. Encontrar é outra coisa. Ou pode usar o decide. Não, vou dar uma gordurinha de encontrar aí pra vocês. Mas não, isso não é gordura. Pra mim, eu prefiro inteligência. Você tá muito louco? Não, mas é inteligente, percepção. Onde? Passou. 7. 39. Puta que pariu. 91. Putz. Tá. Falei bonito. Todo mundo percebeu menos o Nate, eu acho. Vocês vão se aproximando. Alguém quer notar alguma coisa em específico? Tudo. É, na verdade... O específico não é tudo. Qualquer marcação, qualquer rastro. É, a gente tá atento tentando coletar tudo aí. Só que assim, eu tô mais atento no que a Lara vai nos falar do que, em teoria... Tipo assim, procurando alguma coisa específica. Eu tô procurando, mas eu tô mais atento na Lara. Tipo, se ela faz um sinal tipo, hold, tipo, esperem, parem, entendeu? Porque ela que é exploradora. Eu tô no suporte. Tá. E eu quero prestar atenção em mais uma coisa importante. Arma em punho, viu? Vamos supor que a pedra seja dessa grossura. Tô chutando, ok? Tá. Normalmente todo mundo vai olhar essa camada externa dela. Seria qualquer escritura e tal. Eu também tô procurando isso. Mas, agora que ela tá inteira quebrada, às vezes tinha alguma coisa dentro dela que se revelou com a quebra. Tá. Eu quero dar uma olhada nessas laterais também pra ver se tinha alguma coisa. Quero ver rastros da prole que pode ter saído de lá. Rastros de Cthulhu. Tá. Rastros de Cthulhu. Esse é outro jogo. Oh, caramba. Esse é D6. Muito bom também, eu gosto. Esse não, é... D6 é horrível. Não, ele é muito... Você gasta a porcentagem. Ele é bem... Você tem que ficar tomando... Esse é legal por causa disso. Se fosse só D6 era uma bosta, mas como você tem que gastar... Você jogou esse? Não. Esse você tem que gastar a porcentagem. Então, tipo, você gasta os seus pontos que você tem de atributo pra fazer perícia pra depois recuperar. Interessante. Você quer olhar então pra ver se tem rastro da prole? É, porque como a gente tá indo pra lá, imagino que pra mim saber o que, que é a prole que eu possa vir a enfrentar, eu preciso saber quais são os rastros dela. É, eu tô procurando coisas relacionadas aí a alguma marcação de religião no local ali. De culto, algo do tipo assim. Estou cheirando as flores. Jogo um teste difícil de encontrar. Ok. Falhei miseravelmente. Tá. Nate, Você está cheirando as flores? Cheirando as flores. Morreu. Falhei no percepção, tô cheirando flor, tô distraído. Mas você fez alguma coisa específica, só cheirando flores. Só falhar, cheirando flores. Jimmy? Tô procurando alguma coisa relacionada à religião do local ali, marcações. Tá. E você aquilo. Você não vê isso. Mas você nota que dinamites estouram essa pedra. Então não foi acidental. Não. Não, foi? Estouram. Pode vir a estourar. Dinamites estouram essa pedra. Dinamite é efetivo. Grossa. Dinamites estouraram. Não, estouram. Ela é muito grossa. Ok. Bem grossa. Mas estouram essa pedra. Você... Uma dinamite. É, sim, bem colocado. Uma sim, dinamite ali, provavelmente, certinho. Imagino que guarda as 5 que você tem. Não, só 4. Vocês chegam próximo. 4, 5. Eu imagino que vai ter um local da entrada. É, você não percebe nada, né? Você tá ali olhando pro céu. Vocês chegam próximo, vocês começam a vasculhar. Uma da pedra na cabeça de alguém. Vocês começam a procurar. Você mas por ser um terreno muito acidentado, pós-guerra, e cara, a gente tá falando de semanas, procuro ele, viu? Meses. Oi? Não. Eu curo ele. Eu curo ele. É um terreno acidentado, não. É, coitado. Só que vocês três perceberam, vocês olham pro fundo. A pouca luz que bate ali, de sol, pelo teste de inteligência que vocês passaram, tem aproximadamente 15 metros de profundidade. Tudo bom que a gente já tinha essa informação, Trinta, porque eu já tenho exatamente essa informação. São túneis de 15 metros. São 15 metros. Aí você tem, ó, tá? Tem aqui, ó. Então, exato, 5 sigilos, túneis de 15 metros. Eu tenho, você pegou a questão. O cara passou pra você não 15 metros. Não, a gente tinha informação. Você tá na ficha, tem informação. Que o cara meteu 15 metros? Como é que é? Você observa ali que tem. Você não viu nada. 15 metros de profundidade. Você acha que ele é guerreiro? Graças a Deus. E mais ou menos uma parte de diâmetro no fundo também, tá? Só que com essa luz que bate, vagarosamente, em um lapso, vocês observam também algumas marcações na parede. Que remete ao que você talvez queira. Isso já achando. Dentro da tumba. Isso já não é uma tumba, é um sigilo. Ok. E quando vocês estão ali próximo, olhando ao horizonte, procurando, ao longe, mas vocês conseguem enxergar a olho nu, vocês veem mais 4 marcações. Dá pra ver. Fechadas. Pedra é muito cara. Vamos pensar que a pedra, o tamanho dela, da grossura, é mais ou menos dessa altura aqui. Então daqui até o chão. Então um campo totalmente árido, com cores marrons, queimado, preto. Um negócio que é um cinza, ali como se fosse da parede mesmo, esse cinza meio quase puxando pro chão. Ele se chama a atenção e tá muito claro. Tá um campo aberto. Você não nota isso. Você nota que é fundo o local e o horizonte você não consegue distinguir isso daí. Você vê que ele pega alguma coisa e... Olha pra vocês. Você vai jogar? Uma pedra na mão. É 15 metros. Não é isso que eu quero saber. Você quer saber a profundidade? Ou não. Se tem água? Joga! Só tem uma pedra desse tamanho, mais ou menos. Ah. Deixa ela fazer barulho lá. Plac. Como se tivesse caído numa terra. Nada... Muito chamativo. Não é pedra lá embaixo. Quando vocês estão vendo ele jogar, ao lado vocês observam bem estreito, é aparentemente escorregadio, com um pouco de, como se tivesse musgo e um pouco umedecido, aí a gente está falando na parte de baixo da terra, como se fosse degraus ali, tá? Eu tenho um sinalizador. Não, mas a gente tem tocha também. O Rodrigo falou tocha, lanterna, né? O básico. O básico do kit aventureiro. Vocês observam uma tocha e joga lá embaixo pra iluminar. Quando você ilumina, vocês veem que algumas partes do degrau tá quebrada. Então tem que tomar mais cuidado ainda, além de ser escorregador, se for descer por degrau. Mas tem um jetpack pra que você vai descer com degrau. Tem isso. Só que aí você observou uma coisa muito interessante na hora de iluminar. Você tinha uma informação errada e você percebe isso. Não é 15 metros de profundidade. Aquilo foi descendo. Desceu. Pra 16 metros. Cara, ali, na teoria você observa. Porque a gente ouviu o barulho do som. É, não é possível. E no que passa, aparentemente a pedra que ele jogou tava encrostada ali, caindo numa terra desses degraus. Tudo. Então ele não jogou necessariamente reto. Você conseguiu. O cara passou de 100 metros. E quando chegou, a gente consegue ver quanto de olho nu, mais ou menos? 5 quilômetros. 5 quilômetros, tranquilo? Você vê no fundo um pedaço dessa rocha redonda quebrada ali caída no chão, mas uns destroços. Acho que quebrou, né? Faz um teste, cara. Você, quem, inteligência pra mim, vocês três. Nós três quem? Vocês três. Fora o Nate que não viu as flores. Não tá cheirando flores. Inteligência ali. Lemão, é difícil. Burro. Tamires e gordinho, fácil, normal. Como é que é difícil? Difícil é metade. 19. 100. Batata, nem pra fazer o crítico. Nossa. Você não consegue nem identificar. Caralho, deixa eu pensar aqui. Ah, é rasinho. Ah, não. 19 já. Ah, então deixa. Não, assim. Isso é difícil, mais ou menos. É escavado e tal. Mais ou menos vocês começam a tentar identificar o fundo. Então, a pedra que ele jogou não foi no fundo, tá? Pelo seu tempo de guerra, batalha, por sobrevivência, tem sobrevivência, né? Alguma coisa. 300 metros de profundidade. Basicamente um poço. Não um poço. Gigante. Fundo. Ok. Então tá bom, faz um teste. Ele tem que fazer um teste resistido. Você não tá com a mochila? O quê? Você tá com a mochila, não tá? Vocês sabem o que a mochila dele faz? É, a gente não sabe? Não, o cara nem cantou nem nada. Ainda, ué. Nossa, como é fundo. Imagina se fôssemos um jeito. Vou ao banheiro. Rápido, dá um. Fica à vontade. Bom, já que eu não pra mim é rasinho. Eu joguei a pedra, escutei. É. Pra mim é rasinho. Mas tem uns degraus, dá pra gente descer pelos degraus. Bom, são 300 metros a queda. Quanto? 300 metros aproximadamente. O quê? Eu sugiro a gente levar a corda. Olha ali, ó. E aponta a tocha. Papagaio. Qual que é... Eu olho pra Lara. Lara, qual é o plano? Bem, a gente tem que descer. Por quê? Porque não dá pra saber se é só abrir essa pedra e quebrar o sigilo. Em teoria, tem mais 4 ali. É, eu sou favorável a abrirmos os outros 4. Isso deve libertar a múmia. Mas existe a possibilidade de todos os caminhos levarem a múmia. Ah. Se a gente já descer e ir até a múmia, a gente vai... Mas aí a gente não quebra. É uma teoria, não dá pra saber. Depende muito de povo pra povo. É por isso que eu estou perguntando pra você, que é explorador. Eu não tenho ideia de como agir nessa situação. O ideal é... Creio que você deve ter uma nuance. Se é melhor primeiro... Fazermos superficialmente e depois descermos, ou só descermos, ou metade do time descer, metade do time ficar aqui. O problema de cada um, por exemplo, quebrar um sigilo, é que nós não sabemos se vai sair proles de cada um deles. Sim. E aí, por exemplo, eu não sou uma pessoa combativa. Mas como é que é a sua experiência de explorar esse tipo de coisa? A minha experiência não tem proles. Não, mas. Com relação a esses. Ela tem um argumento forte. Com relação a esse tipo de. Depois de uma noite com o guerreiro, terá. Cala a boca! É melhor descermos ou melhor. São apenas 300 metros, um prédio de 10 andares. Estamos acostumados com isso em Nova York. Você quer descer, Lara? Eu imagino que talvez nós não tenhamos que descer os 300 metros. Assim, então seria um pouco positivo a gente descer mas aqui. Mas eu acho que se separar não é uma boa ideia. Não, mas no caso deixar uma parte descendo pra verificar e uma parte ficar aqui em cima, do que descer todo mundo ao mesmo tempo. Eu acho uma boa ideia. Separar o grupo sempre parece uma boa ideia pra mim. Muito bom. Quem vai descer então? Eu desço. Vamos? Sugiro que devo descer duas pessoas. Eu posso ser um deles. Eu acho que, por mais que seu conhecimento lá embaixo possa ser mais útil do que o meu, a tarefa de descer e subir pra mim vai ser um pouco mais fácil. É que eu não sei se perder o poder de ataque à distância lá embaixo é o melhor. É com vocês. Vocês decidem. O que você sugere? Eu não tenho como saber o que tem lá embaixo. É uma cultura totalmente diferente. Em termos de exploração, diferente. Você prefere... Não, mas esse eu também atiro. Você é boa de tiro? Razoavelmente. Então você não vai no mesmo grupo do John. Isso. Tudo bem. Então, okay. Vocês dois descem, nós dois é justo. Vocês não são bons de tiro? Razoavelmente. Não sou um perito como ele, mas você... Ninguém aqui é um perito como ele. Ok. Ninguém é um perito como eu. Não, não vamos exagerar, John. Na verdade, eu tô sendo bem modesto. Ótimo, então você fica aqui em cima. Já que você é o perito, você consegue atirar numa ameaça que esteja lá embaixo, ameaçando isso, o grupo de descida. Isso, essa é a ideia. Tudo bem. É isso que eu tava pensando. 300 metros, sem vento? Talvez eu suba numa árvore pra me dar alguma dificuldade. Ótimo. Gosto desse espírito. Ok, então... Pode descer então, Lara. Então vamos. Quem vai? Eu vou descer. Vai a Lara e um de nós dois aqui. Isso. Tire no parou em aí. Você decide. Você tem problemas com escadas? Nenhum. Então, fique à vontade. Vamos. Vocês pretendem já armar as dinamites? Não. Eu acho que guardar. Por enquanto não, elas podem ser mais úteis como forma de defesa. Ok. Devemos guardar. Lara, vá na frente. Estou indo. Quando eles chegarem mais ou menos uns 100 metros, eu vou pegar uma pedrinha. Você não enxerga eles. Mas a gente vai com iluminação. Você lanterna? O kit do explorador tem uma porra de uma lanterna. Saber. Agora, quem vai? Ah, eu posso fazer outra coisa também. Como vai? Pela escada. Quem vai na frente? Claro. Tá. Ela é uma escada espiral. Ok. Tá. Eu vou pedir pra vocês alguns testes. Peça. Vamos ver o que você tá fazendo. Enquanto eles estão descendo, eu vou ter um bom tempo pra isso. Alô? E não tem nada pra fazer. Então ali em volta, eu vou procurar duas coisas. Primeiro, criaturas com saco venenoso. Alguma coisa, porque eu passei ele. Coisa que deve ter no meio do mato. Deve ter uns 9 reais. Se tiver, beleza? Se não tiver, tudo bem. Também queimado ali. É, passei. Então, de boa. E seiva de árvore, que eu sei que é oleosa, que é de combustão. Passei no de não precisa ser bagulho explosivo, só pra, tipo, fazer tochas improvisadas. Que eu vou ficar fazendo umas 10 dessas e vou ficar jogando lá embaixo. Reto no meio, tá ligado? Pois pra é. Gerar o máximo de luz lá embaixo que eu conseguir pra isso. Sobrevivência? Sim. Aí foi opcional. Floresta. Eu acho que foi isso, eu não lembro onde é que eu passei, mas aí eu vejo depois. Cara, eu tô queimado ali na região. Também você teria que adentrar novamente na floresta pra achar isso aí. Vai um certo tempo, porque você teria que botar ponte, tudo. Putz, não, demorou. Eu vou só, tipo, como é que tá? Você tem óleo? Ah, não, então de boa. Um óleo ali. É, não precisa ver tudo. Foi o suficiente pra fazer, tipo, umas 10 tochas? Tá, até fazer um pouco mais. Hoje, nessa época não existe bastão solar, né, aquela que você tem? Não. Quebra aí. Não, mas eu tenho sinalizador. Quantas tochas a gente tem? Muita? Mas tem lanterna pra fazer. Não, mas eu ia, tipo, deixando tochas pelo caminho. É. Ah, pra iluminar a A minha ideia era jogar várias lá embaixo pra vocês, pra ter um foco. O sinalizador só pra ajudar vocês aí, tá? Só pra gente ver se tem. 1859, tá? Então tem. Inventado o sinalizador. Então, não, bastão solar, eu quero saber. Ah, o sinalizador já serve. Dura pra caralho aquela porra. Dura quase uma hora acesa aquela merda. É. Lá que eles bastam os fluorescentes. Não é solar. Essa luz é uma luz azul. Não pega que ela serve. Fica azul. Fica azul. 1973, 74. Bem depois. Depois de 76, então. Bem depois. É. Ah, eu quebro um sinalizador. Tem alguns sinalizadores. Tá. Vocês andaram um certo tempo. Não, vocês é um tiro vermelho. Mas... Vocês veem que a descida é bem íngreme, bem escorregadinha. Vocês estão tomando todo o cuidado do mundo, né? Vocês tá falando? Vêem o negócio descendo. Faz um teste de escalar ou pular. Se vocês quiserem passar para o próximo nível, tá? Então vocês chegam no nível que vocês veem que o degrau ali, os degraus. Ixi, escalar fodeu. Não, essa escada é tipo da Laracna, né? É. Os degraus. Vocês estão fodidos. Eu sei. Os degraus que estão ali para frente, vocês veem que ou pulando para frente. Ou tentar dar um jeito de escalar ali um pouco na parede, uma parte mais dura pra entrar. Ixi, mano. Então vai de vocês. Calma, vocês já vão assim? Você vai mesmo, você vai ter um. Ok, então vai. Então. Não, vocês não vão conversar entre vocês, tá? Joga charme na escada. Ela aí, oi. Fala assim, aqui vai ficar um pouco mais complicado. Por quê? Porque os degraus são ruins. Nós teremos que fazer alguns saltos ou então se apoiar na parede pra conseguir passar. Tá. Tem... Eu pego um gancho, corda. Temos corda. Você que é a escalada, vai marcando os... Dá pra gente ver eles, né? Marca, amarra a corda pra não cair. Esse primeiro nível, sim. Eu não sou muito boa de escalada. Nenhum. Dá pra perceber que eles estão hesitando? Mas vou fazer o meu melhor. Estão conversando, pegando corda, assim. Você vê que por longe tem realmente o degrau tá quebrado, alguns degraus, então provavelmente eles vão ter que dar um jeito de pular. Ou ir pra frente. Está tudo bem aí? Nem faz eco, cara. Tem muita coisa em volta. A escada é velha. Tá faltando degrau. Então vai você primeiro? Vou. Jump ou escalada? É, vai dar na mesma. Filme ruim. Vai. Tem saltar? Tem saltar. Não falho. Não, mas vá. É 20%. Quer que eu vou primeiro? Não tem muita opção. Quer que eu vou primeiro? Você... Palhaço. Vamos fazer assim. Quer uma corda? Eu amarro uma corda. Não, eu te dei a corda. Segura, eu te dei os ganchos. Segura a corda. Porque se eu cair, você me segura. Não, cata um gancho. E não, eu vou pôr na parede. Pula na parede lá. Sim. Amarra a corda em você e você pula. Vamos fazer pique e alpinismo. É. Escalada, entendeu? Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Bastante. Aí, é uma escada, pô. Primeiro nível? Não. Você tá fugindo, não é? Ela tá enfincada dentro dessa terra ali, alguma coisa, desse concreto, sei lá o que for. Dá pra vocês tentarem fazer isso daí. Vamos tentar. Tá bom. Vai morrer. Ela... Vai morrer. Eu vou primeiro. Vocês veem aqui, você vê, né, no caso, que não vai mudar muito, não vai ajudar muito. Porque o lugar também tá muito rachado, essas coisas. Então não vai dar um em off bônus pra vocês jogarem. É jogar e torcer pra passar, então. Eu... Só segure a corda caso eu caia. Eu vou primeiro. Eu não aguento você, acho que caso você caia. Eu vou. Deixa comigo. Vocês precisam de ajuda aí? É, não tem como passar. Tem um buraco entre uma escada e outra. Vamos ter que saltar. Por que eu pergunto uma coisa e eles respondem outra, John? Então vamos lá. Não sei nem por que você tá vai primeiro? Vou. Como? Acho que pulando. Ah, boa. Vai dar bom. Vou. Faz o teste. Calma aí. Já prepara o coisa, tá? Já vai pensando como que você vai forçar. Se eu pular e cair, eu ativo a parada e vou descer até lá embaixo, okay, tranquilamente. Justo. Já pensei que você vai forçar o teste. Já vou. Vamos lá. Não, tranquilo. Passa aí. Passou. 39. Na verdade, eu vou gastar... Quanto que é? Você pode gastar, acho que 10 de sorte por... É, então não. 10 de sorte por teste. Então deixa não, ok. Então não falei, não vou gastar. 20, é o básico. Cara, que a gente você tem. Fala, você porque era raiz, pode fazer, pode narrar. Não, eu vou fazer, deixa comigo lá. Sei que eu arrumo a mochila assim. Ok. Sei que eu coloco, eu puxo como se fosse uma... Segure a corda. Eu seguro a corda e seguro uma outra cordinha assim, ó. Ok. E aí eu... Falei, eu espero que isso seja um paraquedas. Eu falo assim, é melhor do que isso. E aí eu pulo sem, como dizer assim, sem cuidado nenhum. Tá. Quer narrar como ativa? Eu falo, pela mãe Rússia! Quer narrar como ativa? O que você quer fazer? Eu não sei como é que ativaria nessa... Tá. Ativa do mesmo jeito que o jetpack. Eu vou deixar você... A jetpack do jeito que você quiser. Por quê? Tô lá no banheiro, por cima. Tem uns controles aqui, aperta o botãozinho ativo. Pode ser desse jeito. Mas se não, se você quiser de uma maneira diferente, você pode. A princípio vamos deixar assim, eu não sei se é alguma... Se é o Rocketeer? Depois eu vou procurar. Rocketman! Você pula e você vê que... Você não chega no limite. É, eu só vou fazer um... Sabe aquele tipo assim... Ó, vou supor. Aqui é onde eu tô. Aqui é onde eu tenho que chegar. É assim, certo? Eu estou pulando do patamar maior pro menor. Concorda? Concordo. Então, o que acontece? Se eu ver que eu vou cair no meio, eu vou, sabe, dar aquele... Ok, dá só um gásinho. É, eu não vou... Eu quero... Vocês estão observando, né? Sim. Eu quero que você e você façam um teste de inteligência, né? Que é observar. Difícil. E você faz um teste normal. Só difícil? Só? Difícil. Falhei. Observar? É. Eu passei. É normal o meu, normal, né? Normal, seu. Normal, passei. Observar a inteligência. Gordinho. Inteligência. Difícil. Joga pra mim. Tá trolando? Um D4? Sim. Ok, bom que você tem um D4 aqui, mano. Um. Boa. Perde um de sanidade. Temporária. Cara, você não observa nada, você vê meio que ele pulando ali, soltando outro lugar ali. Olha lá que louco! Você não entendeu. Aquilo pra você, você não fez o sentido algum que saiu dois foguinhos. Saiu um foguinho? Pode sair um. Você vê que quando você viu que ele pulou de um jeito, na sua cabeça que você tá vendo, ele tá pulando de um jeito, literalmente parece que ele pulou pra querer cair no buraco. Ele nem se esforçou. Mas que isso? Só que ele fez isso, você vê que ele dá um trampo, sai um fogo e ele para. Cara, aquilo ali... Você não sabe se é uma mistura de susto que tá acontecendo, magia negra, satanás, você não tá entendendo nada. Você não tá entendendo nada. a Rússia está com a sonhadora, né? Me incomodou de uma maneira. Você não. Cara, tá sabendo explicar. Você não sabe se você tá com medo dele, do que tá acontecendo. Você tá meio assim. Né? Sabe quando o coração daquela aceleração? Sim, eu tô com. Você tá assim, ah, você tá meio desconfiado, você não tá entendendo nada. Aí ele vira assim com aquela cara que ele tá de pangole. Só que arma, você é um infiltrado da casa dos seus. Cara, vocês veem essa cena ali de baixo. Você vê ela tirando a arma, apontando pro Dimitri. Desculpa, sou destra. Eu vi o quê? Você vê que ela saca uma arma e aponta. Claro que não. Vocês não escutam o que ele tá falando. Eu falei no teste, não vi porra, né? Não, você não viu o que aconteceu com a DNA. Você vê ela sacando uma arma e apontando pra ele. Sacando uma arma e apontando pra ele. Vocês veem isso? John, acho que é hora de você agir. É, tá bom. Eu pego minha mira do telescópio e não quero ver isso bem. Não, você vê ela apontando pra ele ali. E ele tá fazendo o quê? Tô lá. Tô lá. Tá tudo bem aí? Sim! Eu acho que ele é um infiltrado! Atire nele, então! Estou pensando em fazer isso! Dimitri, você é um infiltrado? Eu acho que ele não ia responder. Então, eu acho que ele não diria a verdade! É, faz sentido o que ela falou. Ele hesitou. Atira. Daqui ele parece normal. Daqui ela também parece normal. Mata ele, vê se ele vai parecer um defunto normal. Que porra de lógica é essa? Parece eu falando. Sua vez, pule. Não, o que você fez? Você ia cair. Você tá apontando a arma pra ele. Tô apontando a arma. Você eu tô com a arma, tipo assim. Você não viu, gente? Pega. Exato, esse é meu problema. A gente não entende o que é um jetpack, meu lindo. Por que não? Porque não é uma tecnologia acessível pra todo mundo. Não temos Magno, não temos Marlboro. Não temos nem conhecimento dessa merda. Que pariu, o Detran implica com tudo, velho. Diga. Você ia cair. Sim. E não caiu. Claro que não. Você é que nem as cobras. Lisa. Os homens cobras. Que lógica é essa que você falou? Vocês não conseguem escutar. Vocês estão vendo, tipo, ele fazendo assim, ela apontando, cara. Pule, vamos. Eu vou adentrar mais ao fundo e ver o que fica aí, na verdade. Fica aí que é melhor. Eu sugiro você não sair da minha vista. Não tem como, eu vou descer. Se você descer, eu atiro em você. É melhor você falar para o John atirar em mim. Atira nas costas. Eu atiro razoavelmente bem. Fique tranquilo, eu te acerto daqui. Atira nas costas dele. Mas não é igual o John. Segundo ele, ninguém atira que nem ele. Exato. As estatísticas não mentem. Vou descer para ver o que tem. Não, você não vai descer. Então vamos ficar no impasse aqui. Você ia cair. Por que você não caiu? Por causa que... Que feitiçaria é essa? Não é feitiçaria, é ciência. Bruxo. Feitiçaria. Burn the witch. Que irônico, uma mulher querendo queimar um homem. Que história, né? Mudou. É muito bom, mano. Muito mudou bom. A Idade Média. E se fosse o contrário? Isso é ciência. Que ciência? Muito estudo. Um dia você irá aprender. A Mayrúcia possui coisas que você nem imagina. Vamos ficar aqui conversando ou vamos descer logo? Vocês são bruxos. Não foi isso que eu perguntei. Vamos descer ou vamos ficar conversando? Eu quero fazer um teste de psicologia, mas ele tá falando a verdade. Pode fazer um teste. Faz com vantagem. Você quer descobrir o que é, se ele tá falando a verdade sobre? Se ele tá falando a verdade, se é ciência mesmo isso que ele tá fazendo, se... Tecnologia. Se ele não é um bruxo... Tecnologia. Ou um cobra aí. Totalmente verdade. Você vê que ele é um cara meio maluco, você sente isso, mas você vê que ele é um cara estudado, você sabe disso. Deixa de ser um cientista, então. Cusse. Ok. Só que se ele mentiu, ele mentiu muito bem. Muito bem, as últimas duas mensagens são pra você, Leandro. Ele mentiu muito bem, só que assim, realmente faz um pouco de sentido isso que ele quis dizer. Ok. Pede pra ele te mostrar. Depois, agora não. Eu vou aguentar. Se acertar, eu ficaria mais não, eu tenho 40, mas... Eu animo. É mais fácil, meu, que eu acerto. Aqui deixou uma bala de 6. Vou descer, fique aí. Não, eu vou descer também. Não compensa. Compensa. Se você falhar, teremos mais problemas. Eu não tenho como falhar aqui. Pensa no D6. Eu imagino que você não saiba analisar o que você vai encontrar. Mas eu vou falando a você. Se eu não ver, não vai adiantar. Sua vez. Então tudo bem, risco seu. Vá. Fique tranquilo. Os dois roletaram e ninguém morreu. Continua? Agora um D4. E aí o bagulho ficou honesto, hein? 4 a gente morre? Isso. Só me estenda a mão caso eu vá cair. É, já vou entrar de cair de cobre, pega o fuzil. Eu vou pular, 30. Vamos lá. Ah, morreu! Eu não. Passei. Que isso, hein? Cara, você vê que ela se prepara, pula. Cai super tranquilo. E ainda vou poder upar essa merda. Vai na frente. Você só ouve um tiro de fuzil e pedaço de crânio caindo no buraco. Vamos continuar descendo? Não. Cara, vocês descem. Joga com vantagem agora. Parece que tá um pouco mais... Vai vantagem é o dobro do... Vantagem se é joga dois dados. Decimal a mais. Vai falhar. Não. Falhou? Falei. Mesma cena. Porra. Quem que foi na frente, na verdade? Tá mesmo. Eu. Tá. Mas mesmo. Você tem sorte? Eu posso gastar... sorte? Quanto? 15. Deu 35 é pra 20. Morreu! Lara despenca. Caiu. Lara despenca. Deixa eu ver como tá aqui. É de 300 metros? Nem precisa. Não, a gente não tá mais a 300 metros. Ah, 200, nem precisa ver. Não, não é 200, 100, nem precisa. Nem precisa. Você caiu? Caiu. Vou pegar ela, não vou pegar ela? Pega ela. Nós temos uma corda. Não, se eu não pegar ela, se ela cair, eu pulo. Ligo a parada e chego nela, encosto. É, vou descer até lá embaixo. Pra não ficar tendo que rolar teste. Né? Porra, eu queria rolar teste pra alguma hora passar pra poder desculpar essa sim, porra. Sim, tá. Eu te entendo. É por isso que eu quis saltar também. Mas eu já... Mas eu poderia pular daí do primeiro até... Agora vai upar na próxima ficha. Eu vou, eu já posso upar, escalar tá e saltar. Caindo, você vê que nem o Zangief. É, prega no chão. Bora, Bruno Zangief! Você quer esse jogo? Tá. Isso é muito mais legal. É, vamos fazer o seguinte. Porque senão vai ser... 18 DC. Olha só o que eu vou fazer, 30. Você. Porque você olha, um chão fofo, eu acho que eu caio. Você morre, sim. Se tirar um em todos, ela morre. O que você vai fazer? Eu, a cena é o seguinte, eu tô aqui preparado. Ela vai pular na frente. Me preparo já com a corda aqui, ó. Pulo, caiu, eu pulo atrás e vou catar ela aqui assim, ó. Tá. Aí eu ativo, a cena é a seguinte, deixa eu explicar a cena. Seguro ela, ativo a parada, viro pra cima e jogo o gancho. Aí ele fica. É mais fácil, só levar ela. Não, não é, porque eu quero fazer essa cena. A Zangief ia ser muito mais legal. E aí eu paro com ela aqui, ó. Tá, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vai ligeiro que eu preciso vazar. Primeiro teste de sorte. Você tem que assinar pra volta, né? Dos dois. Eu tenho um milhão de sorte dos dois. Sorte? Sorte dos dois. Já passei. Não pode gastar sorte. 39. Sorte. Não pode gastar sorte de sorte. Não, eu passei. Passei também. Tá. Ela cai um pouco mais rápido que você, mas um teste de sorte. Eu também. Você também. Vixe, 19. Passei de novo. Você consegue pegar ela, mas você vê que tá muito próximo do chão e você não vai conseguir fazer o esquema do gancho que você quer fazer. E o peso tá jogando pra baixo. Então, você sabe que você consegue descer tranquilo. É, eu só vou propulsionar, então. Vou parar um... Você consegue. Você consegue pegar, mas você tentou fazer do gancho, você viu que já ela caiu um pouco mais rápido, você ainda deu um jeito como paraquedista, você fez todo aquele esquema pra você descer, ativou sua jetpack. Vou gastar o círculo no nível 1 aqui. Vocês dois, fazem um teste de percepção inteligência, circo? Difícil. Queda suave. Ou inteligência. Featherfall. Ah, você vai gastar uma magia. 3. Caralho, menteira! Joga um D4. Sim. Sucesso extremo. Jogam um D4 os dois. É, os dois teve sucesso extremo. Às vezes esse aqui não era bom passar, não. 3. 3 sanidades. Perde 3. Perde 3. 3, velho. 3 sanidades temporárias. Ganhamos o mito do Cthulhu? Puta que pariu, ele tá voando! Cara, ele tá voando! É só temporário, é só temporário. Põe aqui, ó. Uma sanidade temporária. Ó, insanidade temporária. Vocês descem! Isso aí é sorte. Vocês... Cara, quando vocês chegam lá embaixo... Eu já falo pra ela. De nada. Vocês veem um corredor. Aquele aparentemente, bate um pouco de luz. Tá voando! A parede inteira dos dois lados está cheio de marcações rupestres, vamos dizer, desenho e um monte de coisa por tudo quanto é lado, um corredor. Reto? Tipo, reto. Só tem um corredor, tipo assim, ó, eu caí... Como se fosse o L, caiu a parede atrás... Isso, a parede aqui. Isso. Tá. Inteiramente marcado. Vocês conseguem identificar, cara, aquilo? Aquela mesma sensação que o personagem da Lara teve, só que um pouco pior. Incomoda muito vocês. Diga, Lara. Incomoda? Eu gostei. Eles. Eu gostei. Ah, eles? É, eles, o fato de você ter o jetpack. Eu gostei, mas... Você gostou do personagem? Por acaso, se você vender isso aí, dá pra gente negociar. Ele tá voando, ele tá voando! Por acaso, agora você... Ah, lá, tinha razão, é infiltrado! Eu acho que isso aqui eu quero saber como atira. Uma horinha, mais ou menos. Arqueologia, dá pra fazer alguma coisa aí. Que você não passou o bagulho, mas tá bom. Uma hora é muita coisa, mano. Eu tô ligado. Vou pra ficha. Hã? Fala pro jogo. Ah, ok. Tá umas horinhas aí. Eu tenho uma sacola plástica. Tem sacola. Plástico não existe. Vamos lá. Sacola de papel. Caraca, como é que a gente ia fazer se eu não tivesse jetpack, Gabriel? Não. Cai. Não ia se lascar, mano, pra poder. Ou vocês têm alguma ideia, algum plano de como passar nisso aí sem? Não tenho. Não faço. Descendo todo mundo junto, dois segurando a corda e você pulando. Não, mas ainda assim corre o risco de pendurar. Tipo, é. De ficar tendo. Sim. Mas você tem força suficiente pra segurar. Teria que ser isso. Teria que ser desse jeito. Eu tô pensando. Como é que seria o jeito fácil de todo mundo passar sem problema? Acho que não teria. Levar um tronco. Levar um tronco. Se jogar ela assim. Pensei em voltar e pegar uma. Pegar uma tábua, né? Sim. Mas é que, tipo, olha, tudo devastado. Imagina toda a tábua que tivesse ali ia ser podre. A gente pode pendurar na teia daquela aranha gigante ali. Não, sei se com uma loninha ali você pega um negócio. Eu não vejo outra ideia. Cara, tente usar isso. É, então, mas não tem. É por isso que eu prefiro descer eu do que descer. Vocês escutam alguma coisa, mas não conseguem escutar o que é, alguma coisa é isso. E vocês veem do céu caindo alguma coisinha assim. Cara, é coisa de segundo você vê a arma que tava no pé do macaco descendo. A arma no pé do macaco. É, o parafogo. Não tem octoque nessa época, né? Eu pego. Oh! Porque, né, imagina que no kit básico do aventureiro nosso tem um porra do walk-talk. Mas não paraquedas. Não paraquedas, mas precisa dizer, ó, tô jogando uma parada. Não, tem walk-talk nessa época? Eu acho que não tem walk-talk. Eu acho que tem um rádio. Que já tem que orcar. Tem um rádio gigante. GG, então? Não, eles podem ir jogando. GG, 10 horas hoje? É. É, o Rant já vai já. Parabéns. Bom descanso. Meu descanso não, vou descanso. Falou pro Urso. Vou workar. É melhor parar, que a cena tá só nos dois. Né? Não, é, podem ir jogando. A minha ideia é assim, vocês podem fazer... Vocês podem fazer alguma coisa lá em cima, isso. Vocês dois, enquanto vocês a gente tá lá. A gente voltou até aí. Ok. Vai no outro sigilo. A gente espera eles. É. Não, vai, aí, ó, vai indo no outro sigilo. Não vale a pena, porque... Se você... Se a gente não sabe mais parada que eu tô, eu vou estar... Tipo, podendo responder tranquilamente. Então. Beleza. Eu acho melhor encerrar. Não, papo reto, porque a minha ideia é assim. De boa. Só como estão só vocês lá embaixo, qualquer coisa vai ser muito importante os dois. É só vocês descendo. Ou vocês descem, ou vocês vão no outro. O walk-talk foi inventado em 1937 pelo engenheiro Donald Hinkins, um engenheiro canadense. Então não. Nós estamos em 33? 33. Ah, tá. É, ele já tinha os protótipos aí, né? É, lá no Canadá com ele escondido fazendo. Eu sou canadense, não falei? Você não viu minha cara? Ah, lógico. O que vocês querem fazer, gente? Você decide. Sobre o jogo. Você desce, não desce, joga. Não, descer é impensável. Impensável descer. Impensável, os dois quase morreram já. Agora você viu esse jetpack aí. É. Você tá... Mas. Vocês podem ir indo no outro sigilo. Ver se tem inscrições, ver se dá pra explodir. Não, explodir a gente já sabe que dá. Ver inscrições vai ser inútil, porque a gente não é arqueólogo. Eu sou, mas também vai demorar muito pra fazer isso. Não. Vai de busão. Eu acho que é 11h20. Mas até ele pra casa dele, se trocar. Hoje ele não se organizou pra jogar isso. Te organizou. Não, ele não foi de busão. Ele foi de carro. Ele trouxe as coisas e saiu daqui. É, quando ele trouxe a roupa... Eu lembro que ele saiu daqui, mas teve uma que eu acho que saiu umas... Ah, pelo menos 12 saiu umas 10h30. Não, mas eu acho que pra ir fazer as coisas ali, tem que sair umas 10. Mano, mas vocês decidem sobre o jogo. Provavelmente vai ter combate, tá? Já aviso antes. Uhum. Então eu acho melhor não continuar, é papo reto. Então, a única coisa que dá pra gente fazer é coletar a informação e ir lá olhar, tem um monte de coisa aqui, beleza. Ali em cima. Ou desce. Não dá pra fazer nada. Desce. Se a gente descer, a gente vai acabar morrendo. E caçar curare. A gente vai cair. Você não tem saltar? Ou escalar? Na sua ficha? Tem, na ficha aqui tem. Não, fora os 20, eu tô falando... Graduação? Eu tô falando extra. Não, ninguém pegou essa porra. Escalar. Você tem escalar 40. Não, isso é escutar o... Eu não tô... Analfa, é escutar. Escalar é pra cima. Caralho, vocês são retardados também. Ah, quanto você tem de escalar aí? Saltar é aqui. Quanto você tem de escalar aí, ô retardada? Escalar zero. Vocês são uns idiotas. E você tem quanto aí? Quanto você tem aí? 20. Ah, idiota. Você é um idiota também. Eu consigo saltar. É que, por exemplo, a força, ele consegue segurar você. E aqui eu não tenho muita força. Quer dizer, 100 então? E foda-se se a gente morrer. Quanto você tem de força? Quanto você tem de força? Quanto você tem de força? 45. Eu sugiro que você segure o Nate. E o Nate não precisa te segurar. Tá bom, nossa, o que a gente desce, a gente desce. Não tem medo de morrer, não. Não, não, é só uma informação. Tá bom, uma vez só. Mas, ó, eu quero deixar claro. Se eu cair, eu vou dar um tiro lá pra baixo. Eu vou matar alguém comigo. Não é possível. Se a gente tentar, a gente morre. É por isso que eu não queria descer, por isso que eu falei pro Lemão descer. Okay. Eu tinha certeza da gente. Mas agora, só a informação aqui que eu vi, é a cada... cada... 60 metros a gente desce, tá? Nossa. Então a cada 6 metros... É morte. É morte. É, eu teria morrido. Eu tenho 21 ali. De vida. A cada 3 metros não descer. Eu tenho 21 de vida. Se eu tomar o mínimo, eu fico 1. Logo... Mas na verdade vai ser vocês conseguirem passar do primeiro degrau, porque senão vocês vão tomar 150 metros de dano. É. 120. É, 60 metros quando vocês desceram, quando você caiu, é 18 porque se for terra molhada ou alguma coisa assim, reduz em 2 D6. Dó! São 6 metros. Agora, se for água, reduz em 3 D6, dependendo da altura de 60 metros, mas ainda mais 3 a 4 D6, depende do tanto de água. Então, Lara, como é que tá aí? Tem muitos inscritos aqui embaixo. Tem um túnel, uma passagem. E eles estão participando. Tem um caminho. É, vamos ter que descer, John. E eles estão participando do quê? Hã? Tem muitos inscritos. Eu imagino que é de uma história do da Prole. Concurso da prefeitura. Ou da sonhadora. Concurso da prefeitura. Tá, eu tenho facão no kit ali de do aventureiro feliz com a gente. Imagino que sim. Tem. Eu vou passar a mão no facão e vou catar um tronco comprido pra fazer de ponte em um desses nesses lugares que tá faltando degrau. O John tem qualquer coisa, se ele tiver. Sobrevivência eu tenho. Tenho, 10%. Tem ofício? Ninguém. Ofício? Marcenaria? Tenho, fotografia. Boa. Você tá tirando fotos do degrau achando que colando as fotos ali. É, ó, é plausível, sei lá, fazer um lacinho, jogar no degrau de baixo, amarrar no degrau de cima e passar. Nossa, que difícil. Não, aí é pra eles. Até porque não tem como corda encaixar. Nossa, a corda era de 15 metros. Não sei, o degrau ele é vazado, eu não sei como é que é o degrau, caralho. Pensa só, é um degrau assim, normal, tradicional, mas as pedras são muito furadas, as pedras desgastadas têm musgo. Tá bem escorregadio com terra. É muito difícil. A escadaria jogar. Da Laracna, não. O negócio é foda. Então, mas assim, ó, pra mim cair, o degrau tem que ser vazado. Ah, não, mas o vazado é entre um degrau e o outro. Pensa. Não, tem um pedaço que tá faltando degrau. Minas de Moria. Pensa assim, aí chegou aqui. Tem degrau sobre a parede, alguns rachados, mas é um lugarzinho que não dá pra pisar porque quebraram. Caiu, não importa. Tem uns 3, 4, até mais. Você tem que dar um jump. E o outro também é a mesma coisa. Falta daqui até mais ou menos ali a ponta, os degraus que faltam. Uns 3 metros. É, então você tem que dar um pulo, não tem jeito. Ou não, escalar mesmo. Ali do lado, de alguma maneira também. Mas... John, você consegue arrumar um tronco pra gente fazer de ponte, pra esses lugares onde não tem degrau? Posso tentar. Eu tenho um... Tronco você consegue, o problema é você tentar fazer isso sem ofício. É, assim. Não, a ideia é só jogar assim. A chance de ele parar ali, eu chuto que seja muito menor da chance dele parar na cabeça de um dos dois. Porque os troncos que tem próximo pra você fazer são troncos que já estão gastos, teve na e guerra. E tá tudo queimado aqui. Então assim, dá, mas é um negócio difícil pra passar também. Eu acho que não dá. Ok. O fundo, você não temos opção. Fundo longo. Pra mim já é descer então. Tem quantos metros mais ou menos? Você não tem ideia de noção também. Número, mas você vê que dá pra você andar, tentar ver o que tem e voltar. Aguardem um momento. Você vai querer estudar os hierógrafos? Eu vou primeiro dar uma andada pra frente pra ver o que, que eu acho. Tá. 30. Nesse em específico... O combate. Você vê uma gosma, como se fosse uma gosma, uma geleia, um pouco preta, com poucos detalhes no final do túnel. E no final do túnel você vê como se fosse uma alavanca. Uma alavanca. Volta de um monte de coisa. A única coisa que você consegue identificar ali, como se fosse uma pequena sala, uma pequena prisão, vamos dizer assim, com uns canos ou uma parte de pedra, mas tudo quebrado já, então provavelmente a explosão caiu. Sim. E uma pequena, aparentemente uma alavanca com o muso em volta. Tá. Assim. Essa alavanca ela aparenta já ter sido acionada ou não, Trinidad? Faz ideia. Porque ó, estourou há pouco tempo, então imagino que se ela foi acionada vai estar marcado. Você não tem ideia. Muso, sujeira, você não consegue identificar se usaram, se não. Porque tá bem sujo, o lugar é muito úmido. Então assim, mesmo se foi usada 3, 4 semanas atrás quando foi rachado, assim cobriu de novo. Um lugar muito fundo, né? É ok. Umidade, essa questão, o solo, etc. Vocês têm tempo pra esperar? Ou vocês querem um negócio mais... Eu volto um pouquinho, tá? Porque cara, é muito difícil vocês escutarem o que ela tá falando. Ok. Alguma coisa esperar e tal, mas... Tá muito difícil a comunicação. Você tá a 300 metros, né? 300 metros é... Longe pra caralho. É longe pra caralho. É que eu imagino que faça, pelo menos daqui pra lá, eu imagino que faça um eco. Mas bem, por isso que ele escuta umas coisas, mas não consegue identificar assim. Superar o quê? Também não... Blá, blá, blá. 300 metros é o quê? É 3 quarteirões, né? É. Três até mais, pô. Uma média. John, você sabe código Morse? Você sabe código Morse? Cara, nada, assim. Muito ruim. Três, aqui não, vocês não moram, mas é da minha casa até a casa do Toshio. É longe pra caralho. É muito longe pro fundo, é muito longe. Aqui a gente tem 10 metros de altura no poste, agora imagine isso. Lá, puta que chato. Um prédio de 10 andares. É, não dá pra entender, não dá. Ok. Ele não consegue enxergar também, eles não têm mais a visão de vocês ali embaixo. Ok. Tem a visão inicial que jogou uma tocha ali, conseguiu ver que vocês chegaram no fundo, estão em pé, mas depois tipo apaga. Sim, sim. Também dá pra ver sim. Pouca coisa. É, a gente tem 15 metros de diâmetro ali. Mas que é um diâmetro legal, mas a gente tá falando. Vamos fazer o quê? Vamos ter que analisar esses hieróglifos pra ver o que, que tá. O que, que quer dizer. Do contrário, acionar ou não acionar a alavanca pode ser um problema. Que alavanca? Aquela. Tem uma alavanca ali na frente. Por que você não aciona? Sim, você sabe, né? Você tá com medo? É claro. Na Rússia, não temos medo. Posso ir lá acionar? Não. Você vai identificar isso? Positivo. Você tá entendendo? Imagino que sim, são hieróglifos. É auto-explicativo normalmente. São desenhos. Você fala os desenhos que estão ali? Ah, imagino. Os símbolos? Sim. Você acha que sim? E você acha que temos tempo para você aprender? Isso não tem mais nada pra fazer, né? Porque a gente tem que acionar uma alavanca. A gente não tem que acionar a alavanca, você não sabe disso! Não temos não. Tem sim. Não temos. Eu só vejo a alavanca, desenhos. Exato. Então, vamos analisar os desenhos e depois ver a alavanca. O que nós fazemos fazer é analisar, você vai analisar em 10 minutos? Analisar os desenhos da metade pra frente, que é onde vai estar a história da alavanca. Como você sabe? Você viu o desenho de alguma alavanca? Não, é lógica básica. Você vai ter o início da história, o meio da história e o final da história. E onde você está vendo que isso é uma história? É, geralmente é o que conta. Você acha que é uma história? Sim. Até alguns minutos atrás você achava que eu era um bruxo. Pois é. E você acha que isso é história? Sim. E por que não aperta a alavanca? Justamente porque eu não sei o que vai acontecer. Não temos tempo para perder. Temos sim. É. O avião só chega amanhã. Bem. Então até o avião chegar a gente tem tempo. É o único jeito de você subir de volta será com a minha ajuda. Se você não quer de novo. Você tem um ponto. Vou analisar, eu tô meio pra frente. Cara, você vai ficar uma horinha ali e tal. Não, uma horinha tá de boa. Não tá não. Vou fazer um teste de inteligência. Vai ficar com o tempo? Uma hora é um tempo bom. Você acha uma hora é um tempo bom? Eu acho. Só pra ter uma noção do que pode acontecer se acionar a alavanca, 30. Tá bom. E do contexto, vamos dizer assim. Tá bom. Inteligência? Inteligência. Ou seria outra língua? Inteligência. Tá trolando, hein, 30. Pega o bagulho no retorno. Tá roubando nós. Quer aqui na rede? 13. Passou-se uns 20 minutos. Certo. Vocês estão lá em cima. Sem som nem nada. O que vocês querem fazer? Você quer descer? Ou quer ficar aqui? A gente pode tentar descer. O cara voa. A gente não. Eu não chamaria aquilo de voar, mas sim de cair com estilo. É. A gente pode cair com mais estilo. É, eu caí com estilo. Você tá cagando de medo daquele cara. Você acha que ele vai fazer alguma macumba? Bom, não vem a mesma ideia dele ser traidor também da casa dos seus, por isso que ela tava apontando a arma. Então isso vem na cabeça de vocês. É, eu disse, né? Eu acho que ele é o infiltrado da casa dos seus. Começa a fazer sentido pra vocês. Depois vocês vão querer atirar e contar a arma, então eu vou vocês. O lance é o seguinte. Se a gente for descer, é morte. Então, vamos perder personagem. Então não desce. Você quer descer? Você quer descer? É, eu acho cagado, mas se você quiser a gente desce. A gente desce ou a gente espera? Espera, caralho. Tá bom, vamos esperar. Cara, eu sou a pessoa mais ponderada desse grupo. Para o ímpar. Para a gente desce. Tudo vai dar par, seu idiota. Ah, é, porra. Porque ele tá jogando DC, eu não desenhado. 80, 20, é tudo par. Tá, para a gente não. Não é 8, né? Não, é 80. É. Para a gente desce. Ímpar. Vamos ficar lá então. O que vocês vão fazer nesse tempo? Passam mais 20 minutos. Eu vou preparar o acampamento, porque eu não sei quanto tempo vai demorar. Beleza. Tobias. Um momento, deixa eu informar o Ranch. Você tá quase entendendo algumas coisas ali ainda. Começando a fazer sentido, não quer ficar mais tempo. Cara, ele já chegou no serviço? Não, ele vai de ônibus, ele não precisa dirigir. Ah, tá. O que você vai fazer pro Ranch? Eu tô informando ele só pra ele saber o que tá acontecendo. Ah, tá. Mas joga aí que eu informo. Exatamente. Eu fiquei quanto tempo ali? 30? Já deu uma hora. Já deu uma hora e eu não entendi porra nenhuma? Quase. Tá, tô pegando algumas coisas, tá fazendo sentido pra vocês. Pra você, no caso, tá, você tá entendendo muitas pessoas serpentes ali. E aí uma coisa que fez sentido pra você é que uma parece ser o líder. Ela tá segurando um cetro e usa tipo uma coroa ornamentada com padrões de serpentes fortes. Algumas das imagens que mais fez sentido pra você nas escritas. Uhum. Ok. Nada muito diferente do que a gente já sabia, por enquanto. Ainda não. Rodrigo quer saber se dá pra coletar a gosma. Pode coletar. Vai lá? Ele vai. Ah, ele provavelmente vai fazer aquele. Eu vou pegar aquele negócio preto. Vai lá então. Vai continuar lendo? Quer que eu mexa na alavanca? Não, por enquanto não. Então temos tempo. E se ele morrer lá em cima? Quem? Os nossos parceiros. Por que eles morreriam lá em cima? Estão no meio da guerra. Ah, é? Eu esqueci da guerra! Já se passou uma hora. Estamos muito abaixo. Ou temos que apertar logo a alavanca, ou não apertamos a alavanca e já subimos. Ou você vai continuar lendo a parede. Pelo que eu vi, você não leu metade. Eu imagino que não mesmo, é uma parede muito grande. Vou coletar a gosma. Você tem 5 minutos para decidir. Coleta a gosma. Você vai que eu digo que vai lá, mas coletar. Eu vou até a alavanca. Você vai até a alavanca? Vou até a alavanca. Você vai parar de ler? Vou. Agora de ler. É, porque senão eu vou demorar muito tempo para ler. Acho que mais uma hora você termina de ler tudo. Quer ver? Caralho. Eu quero, mas parece que a galera não quer. O Rodrigo já quer mexer na alavanca aqui, pelo que eu tô ouvindo. Sim, aqui. Ele quer mexer na alavanca. Perguntei, quer mexer na alavanca? E já mandei em seguida. Gay! Ele tem ofícios, ele tem... Ele tem ofício em mecanismo, mecânico. Deve ser mecânico isso. Você quer que eu vou averiguar? Isso, averigua então. Averigua um mecanismo aí enquanto eu continuo lendo aqui. Averigua cair em 10 minutos. Tá bom. Faz 10 minutos mais pra ele. Um então. Passou. 20. eu marcar essa merda pra ele? Ele não marca? Tem problema mental. Bem, é... A alavanca leva para um caminho que está ligado para a frente. Irá ativar algo. Não parece estar emperrada. Posso mexer? Vou mexer. Você está com medo. Ai, medo parece que é meu nome do livro. É super normal. As pessoas que não são da Rússia. Tá com um gole. Aceita? Não. Você não deu. Não, enquanto eu estou numa escavação. Gordinho, filho da puta. Tá falando? Tá falando que eu odeio. Perdeu o sentido de sanidade. Alright, parece que a alavanca vai abrir um caminho à frente pra gente. Você acha que compensa ignorar os inscritos e meter o louco ou não? Ai, caralho. Abre essa porta dessa alavanca logo. É que eu queria analisar. Você já analisou e já passou. Não, mas eu tenho que analisar mais uma hora. Ah, pra entender. Então analisa uma hora aí. Entendeu? Mas o Norte não ia querer ficar. Eu já mandei mensagem. Você já falou que você ficou uma hora e tem que fazer mais uma hora pra tentar entender. Os caras lá em cima estão na guerra. Ele tá me mandando o áudio, aí corta o áudio. Que filho da puta! Sério que faz isso? Sim. Olha o que ele parou! Ele mandou de novo, faz outra vez, faz, faz, faz. Não, não, não, cara, caralho. Não, para, puta gorda, cara. Ah, no meu tempo, desgraça. Então, Tamino, vai na análise do grupo. Se a alavanca libera um caminho, em teoria esse caminho só é aberto por fora, entendeu? Precisaria analisar se essa alavanca só abre daqui ou... Tô vendo que cortou. E aí? Ele quer saber se a alavanca só abre daqui. Essa alavanca vai abrir algo à frente, só ali. Você não flagrava essa fita, Léo? Não. Mano, sempre que eu tô conversando com os amigos, eles começam a mandar áudio, eu toco. Eu vou começar a fazer isso, cara. É a melhor coisa. Acabar com as mensagens de áudio. Só da Liberty, porque vai abrir uma parada pra frente. Não vai abrir, por exemplo, pra galera chegar aqui onde a gente tá. Então, Tamino, vai na análise do grupo. Se a alavanca libera um caminho, e em teoria esse caminho só é aberto por fora, entendeu? Precisaria analisar se essa alavanca só abre daqui ou... Mas vocês vão ficar no... privado aí, então? É claro, o Felipe tá atrapalhando? Ah, qual é? Atrapalhei só duas vezes. É. Internet, não dá pra gente saber sem abrir. Como é que a gente vai saber se tem outra alavanca lá do outro lado? Não tem como saber. Puta, você é burro, hein, mano? Abre essa porra dessa alavanca. Puxa essa descarga aí. Essa vai cair que nem um cocô em Olímpia. Você tá lá embaixo? Não, tô lá em cima. Então, keep calm. Ah, ok. Não tem ficha, cala a boca. Não dá pra ver, Rand. O 30 falou que não tem como saber se tem outro mecanismo do outro lado. Dá pra analisar alguma coisa da gosma 30, do que é... Ali não. Não dá pra analisar a gosma ali, Rant. A galera tá pensando em eu meter o louco e abrir essa alavanca aqui e vamos ver o que vira. Que eu imagino que é o que vai acontecer. Vocês já sabem o segundo personagem de vocês? Lara Jones 2? Não. Se morrer, eu faço outro específico pra aventura. Tá? Eu vou fazer um índio da cidade. Senão vai ficar muito longe. Eu queria analisar a Lirant, mas pra analisar, eu vou demorar pelo menos mais uma hora pra fazer a análise de todos os inscritos, entendeu? Aí vai demorar muito, eu acho. E a galera lá, tá lá em cima ainda, a galera não tem como descer. Não, nem dá pra copiar, gente. É muito grande, é muito, muito extensa as paredes, entendeu? E não ia dar tempo. Vou meter o louco aqui. Dava pra fotografar. Dava, mas a pessoa da câmera não tá com a gente. E também não quer descer. Ah, eu quero descer. Por possibilidade, altas possibilidades de morte. Querer descer eu quero, tô um pouco me fudendo. É pra caminhar fodendo. Vou descer essa porra então. E aí? Vou testar escalar. Aí, ó, 27. Ah, não, gente, é pintura rupestre, entendeu? É desenhos específicos, não é um 68, idioma. Morri. Tem algumas palavras sim, para tem? As palavras. Só uma marcadinha, só para analisar depois. Não, vou acionar, Trin. Vai acionar? Não, Red, porque não tem como eles descer. Os caras não tem perícia aqui, vai todo mundo morrer. De uma hora ou outra eles vão cair, entendeu? Um dos dois já vai de base se eles descer. Então não compensa. Um dos dois, você tá economizando sempre. Economizando o número dois rapidinho. É porque imagina que a hora que um cair, o outro vai parar. Ó, primeiro teste. Não. Morri. Morreu. Segundo teste. Morreu. Minha vez. Morri. 28. Morri por 8. Não, ele dá pra você gastar sorte. Ah, mas eu não gastaria sorte pra ficar vivo. Não tem como. É 20? Não tem como gastar sorte em. 8 dá pra gastar. Pulo. Pra dano? Não, não é pra dano. Isso aí é só pra ele passar. Não. Dano é D6, vai ser 18, eu tenho 21 de vida. É, olha, eu tô achando que pra eles descerem, ou se algum dos outros locais estiver mais acessível, ou então vai todo mundo descer com nas suas costas. Fala pra ele que eu tenho a opção de descer dentro dele. Então. Cala a boca. Vou acionar a alavanca. Vai mesmo? Vou. Decidiu? Decidi. Não vou muito, perder muito tempo ali. Começa... Pera aí, pequena coisa, mas tá tudo bem. É a vida. Começa a tremer. Você sente um pouco ali a caverna tremer um pouco. Mais à frente, se tivesse alguma coisa mexendo lá no fundo, você não consegue entender depois, pá. Vocês lá de fora, vocês estavam ali prestando atenção, montando uma barraca. Sim. Vocês veem bem ao longe, mas no centro, parecendo um centro. Como se fosse um... Vou mostrar pra vocês. Vou mandar no... Vixe. Você rasgou uma parte. Eu não olho. Você é maluco. Não, é o negócio dele ficar grudado, a hora que cola faz esse barulho. Mano, sério que ele rasgou uma parte? É as ventosinhas do 30. Aí. Quando vocês quiserem descer, ele pega vocês com o jetpack. Não escuta, não sabe, cai. Vai lá, acho uma boa ideia. É, com o jetpack dá. Não, Demurante, vamos só ver o que vai aparecer aqui com a alavanca. Se a gente não tiver que subir, que a coisa eles descem e a gente vê se consegue explodir daqui de dentro os sigilos. Olha aí no grupo. Viu? Vocês veem do lado de fora como se fosse um parafuso. Tem mais ou menos 9 metros. Se erguendo no meio da terra. Que? É isso que você vê. Bolívia, um sol. É esse pico aqui que a gente vê aí. Eles, né? Não é você. É esse pico aqui um parafuso. Que você tá vendo. O que parece parafuso? Escrito Bolívia parece parafuso. Parafuso. Caralho, hoje você tá doidão. Não, se você falar é um chapeuzinho empalado, beleza. Parafuso, mano. Parafuso. É uma torre se erguendo no meio. Como se fosse uma torre, é uma torre. Aparentemente, mas uma forma de um parafuso, assim. Sabe aquela forma de parafuso, tem negócio, mas tem... Você tá vendo metros. Aquele chapéu empalado na frente do sol boliviano? Sim. Eu acho que eles fizeram alguma coisa lá embaixo. Vocês fizeram alguma coisa lá embaixo? Faça iniciativa pra mim, vocês dois que estão na parte de cima. Iniciativa é como? Não lembro. Vocês, como que você não estava armado? Sim, eu tô sempre armado. Eu também tava. Arma em punho. A gente tem mais o 50 na destreza. De ataque, na verdade. Não tem nenhuma iniciativa. É. Tirando você que tá. Os dois estão de arma. Os dois são armados. É mais 50 destreza na destreza. Mais 50. Não, nem joga. Nem vai precisar. Com base na destreza, mais 50. Vamos ver. 135. 130. Vocês são destreza ou tem fogo? Não. 130 e. 135. Agunha alguém? Você. Ah, eu quero. É, você encheu meu saco, a alergia já tá todo firme, né? Não, encheu seu saco. E o olho tá aqui, mano, não tem pra lá. Vai, mestre. Obrigado, Jeff, não quero. Eu não quero exatamente falar obrigado que... Exato, alguém que fala obrigado pra mim, eu vou fazer o que eu quiser. Esse é o meu lema. Obrigado. Já vou aproveitar a viagem aqui. Caralho. Teste de sanidade. Nate e John. Falei. Eu sou uma máquina. 9. Tu é uma máquina mesmo, pô. Sanidade. 63. Falhei. Bonito. Mas você vai ganhar um mito. 10. 10? Não, você ia perder 3. Ele jogou 3. 3. Perde 3 sanidade. Que merda, só. São permanentes. Você, e vocês ganham uma quantidade de mitos ali. Contrapartida. Ganhou 3 de mito, olha que beleza! Não faz sentido isso. Ganhou 1 de mitos. Um catar. Se você passa, você só perde 1. Se você falha, você perde 1 D10. Não, tô ligado. Só que, tipo, na minha opinião, eu deveria ganhar tanto mitos quanto ele ganharia. Só que eu passei, eu não me fudi. Porque eu sou sinistro. Não, é que são explicações do seu personagem para com isso, entendeu? Não faz o menor sentido. Isso aqui não faz sentido. Você vê se tá pra você entender. Puta que pariu. Vocês estão gritando, vocês falam, não, tal. Não, eu tô de boa. Tô falando tal. Tá gritando. Não, eu tô de boa. Cara, o que vocês viram? Sou uma mulherzinha. Pra caralho. Vocês... Onde é que as cobras de novo? Cara, tá, para! Vocês não conseguem entender. Caralho. A gente vai ter surto? Japonesa? Playlist errada. Playlist de Fire Rays. Nada mudou. Nossa, que não quer ter. Isso aí sai de dentro da torre? Não. Então eu vou arrasar já. Cara, vocês observam que aquilo provavelmente vai ser a prole. Um bicho. Parece cheio de elástico. Parece que a gosma é elástica, que nem uma amoeba. E fica o negócio, parece que ele começa a mudar de forma no momento que vocês estão olhando. Não mudar de se transformar em alguma coisa, mas são como se fossem várias formas ali. Um próprio o dito do Pokémon que fica aquela gosma, como se fosse aquela gosma mais negra. Tipo o Venom andando. É, tipo o Venom andando. Só que dentro ele tem como se fosse um cérebro. Nossa, qual que é o tamanho? E aparentemente, cara, o tamanho 120 é grande. 120? 120. 120 metros, o bicho? Não, 120. Tamanho. É o atributo tamanho, tamanho. Ah, tá. Quanto é bem 50, maior que a gente. Quanto é o seu? 55. Uma pessoa média. Pensa que ele tem 120. Dá. Ele é duas pessoas médias. Me dá, sei duas lá, pessoas, quase três. E, cara, ele é bem grande, tá? Ele espanta a vocês verem, e vocês não entendem aquilo, porque é como se tivesse alguns olhos, partes humanas dentro daquela bola que se move. E ela parece olhar vocês e sem nenhum barulho, mas aquilo elástico. Então, quando vocês observam, tem uma parte dela em volta de vocês ali já. Ixi. Tá? E vamos lá. Ok. Quem que é o primeiro? Acho que é um... o John. John, você? Fogo nele. Sem pensar duas vezes. Vou gastar sorte. Preciso baixar 17. Nossa, 17? 17. Vocês podem gastar até 10 no teste de sorte. Não vai adiantar. Não é até 20 no teste de sorte? Tem que recuperar 10 por sessão? Recuperar 10 por sessão não é 20 por teste. É 20 por teste? Não, é 10 por teste. É... E agora? É 20 por teste. O 30 tá roubando nós. Não, deu branco, não sei. É 20 por teste e recupera 10 por sessão. 15 por teste e recupera 10 então. Por sessão. Você mudou. Não adianta, não, gente. Eu tenho 20 marcado não, aqui. Não, tá desde o começo de 15. Você que tava confundindo os 20. Ledron. Você que tava confundindo lá, lembra? Agora eu esqueci. Vamos lá. Passou. Gastar 15. Hein? Foi aí. Cara, você atira. Você vê que. É... Joga inteligência. Joga inteligência também, ô. Né? Aí. Passou. Passei. Você acerta, você vê, acerta. Você vê que você atira e acerta. Você vê que ele acerta. E cheio. Parece que aquilo absorveu a bala. Legal. Não causou nenhum efeito. Você viu atirando pro. John, você tá atirando numa goma de mascar, isso não vai funcionar! Só dinamite contra isso! Nate. Perna pra quem tem. Tô correndo. Não tem o que fazer contra isso. Desce. Tô descendo. Tá descendo? Não, descendo não. Tô descendo. Você vai descer? Vou descer. Tá. Você lembra, na hora que você pensa em descer ou correr, que aquilo veio de baixo. Provavelmente ali é o covil dele. Ok? Só esse start na hora pra você ver onde você vai. Só te deixa isso aí enquanto eu vou procurar aqui. Ah, é? Tá, então não vou descer. Vou correr na direção do Val. Pra trás. Pra trás. Eu joguei a arminha de fogo lá embaixo. Pois é, foi uma bela ideia. Eu quero voltar. Assim. Agora é dinamite. Você tem teste de perícia de correr? Não sei se tem. Correr? Acho que não. Atletismo? Atletismo. Será que tem? Não tem, não atletismo. Não. Seria destreza esquiva. Mesmo, não é? Eu falei esquiva na internet, mas eu não acho que esquiva seja... Deixa eu ver, combate. Qual que é a ideia? Correr mesmo. Não, a ideia é da perícia. Fugir do combate corpo a corpo. Seu turno pode usar ação para escapar do combate corpo a corpo, eles têm uma roda de fuga. Deixa eu ver, contra que esquivar o atacante, tenta repartir, não sabe? Comparar corpo, tal, fugir. Provavelmente é destreza. Uma fuçada que tem isso, eu acho. Então, eu imagino que seja isso. Para o combate. Ferimentos, defeitos. Correndo, medicina, pensa, costa, decorrendo, jogar iniciativa, constante norte, vantagem, movimento durante o combate. É o move, né? A distância máxima que o personagem pode mover em uma rodada de combate é igual ao seu move multiplicado por 5 em metros. Se o atacante se mover uma quantidade de metros igual ao seu move multiplicado por 5, ele pode fazer um ataque corpo a corpo. No caso de fogo, ele pode mover uma quantidade de move sem fazer o ataque, ou se o atacante se mover uma quantidade de metros multiplicado, ele pode fazer. Tá, ele pode fazer ataque. Eu vou pôr. Depois eu procuro com calma que você consegue mover e mover duas vezes. Como você consegue mover no 5 e fazer um ataque? Se o atacante se mover uma quantidade de metros igual ao seu móvel multiplicado por 5, ele pode fazer um ataque corpo a corpo apenas no final da rodada. Então eu vou pressupor. Ele só pode fazer o de ranged. Então eu vou pressupor que você move isso duas vezes. Então move 5, move 5. Tá, quanto que é um move que eu não tenho? Aqui, ó. Tá cheio de movimento. Ó, tá. O alemão ouvindo o barulho de tiro, ele com certeza ia vir ajudar, certo? Imagino que sim. É, mas então, até chegar a 300 metros pra cima. Com a jetpack. Eu acredito que eu vou pôr, não tem uma informação, vou pôr que a jetpack é o move dele vezes 10. Como é que funciona esse move? 70 metros vezes por turno. Sua distância de metros. Nossa, ele vai levar uma vida. O dele sim. Vezes 10. 4 turnos. Eu vou correr 40 metros então. Meu move é 8? Eu já vou mover duas vezes isso. Duas vezes isso? Vou correr 80 metros. Ah, então tem que ser mais. Na mano. Direção então, do voo. O ser humano correndo, corre 2 por turno. Tudo bem, mano, mas também não é. Eu acredito que já é muito bom. Se ele, pelo menos um 100, né? Mas se ele mover duas vezes, quanto que ele move? 7. Tá, se ele fizer isso duas vezes. Dá 140. E ele me move 7. É 7, é o vezes 5 que eu falei? É 7, é 140 falou... metros. Não, mano. Você falou vezes 10, né? Não, então, com a... vocês são vezes 5. Isso. Ele é vezes 10. Isso. Daria então, 70. Ele vai fazer 140. Ele vai fazer 280, ele demora um turno basicamente pra chegar no turno. Ele consegue subir, só que ele não consegue subir e atirar. Ele consegue subir e jogar a arma pra mim, a de fogo. É. Porque eu atiro, foda-se, eu vou descobrir você agora. Você vai ficar parado, então. É, que você atirou, eu vou né? Berrar pra ele e vou pedir a arma. É, não, ele escutou. O pedir a arma, ele provavelmente não escutou. Não, vê não. Se ele vai subir pra ajudar. Só que assim, tá. Primeiro, antes de mais nada, antes de acontecer o combate, pergunta pro meu irmão o seguinte. Se ele te acompanhou até a alavanca, andou os 15 metros pra frente. Ô, Runt, tu foi comigo até a alavanca ou tu ficou mais pra trás? A gosma está perto da alavanca. A gosminha tá perto da alavanca. Dependendo do que ele falar, aí tem o tempo, então ele tá ligado no estúdio. Ele tem o tempo de ir. É. Não, e vai, mas ele demora. Dois turnos? Não, ele demora um ainda. Um ele sobe, ele chega e sobe, mas eu quero saber por questão de efeito de jogar. Se ele foi, no segundo turno ele consegue. Então vamos supor, se atirou, aconteceu isso, o bicho vai agir, aí eles agem, aí ele sobe. Você atira de novo. Aí no terceiro turno ele sobe aquilo. Mas ó, questão da arma, você não sabe como. Eu vou descobrir na força. Tá. Você vai ficar ali com o bicho, né? Você atirou, né? Então. Eu vou correr pra trás do buraco, tá ligado? Ah, você não consegue. Deixa eu ver aqui. Eu acho que correr e atirar você não pode, Gur. Ah, não? Não. Quando você atira. Não dá pra fazer nada. Ele ficou um pouco pra trás, né? Depois que ele coletou tudo, ele ficou um pouco pra trás. Ah, é, ele no segundo turno, ele só perfeito, turno, perfeito. Pergunta se ele vai jogar a arma pra mim. Fala que escutou um tiro. Ô, Runt, tu escutou um tiro lá de fora. Tu vai subir ou tu vai ficar lá embaixo? É porque não dá pra ouvir o gordinho bem. Sim, não, não dá. Fico. Ficou. Vamos morrer. De um jeito ou de outro. Você correu, tá, vítima. Ela vai fazer em você... Você vê que o braço dela começa a se embrenhar. Se embrenhar assim, esticar. Certo. Você tá ali mais ou menos uns. Vocês estão mais ou menos uns 20 metros dela. 24 metros. Você vê que aqueles braços eles erguem como se fossem tentáculos. Ok. E eles tentam te agarrar. Tá. Dá pra esquivar? A gente vai fazer. Um teste. Porque é um melee. Então você pode esquivar, contra-atacar ou executar uma manobra. Esquivar, o atacante ganha com um nível de sucesso mais alto. Empate, o defensor ganha. Ambos falham se nada acontecer. Contra-atacar, se empatar, o atacante vence. E ambos falham, sim. Coisa. E manobra, resolver como um contra-atacar. Mas em vez disso, dano aplica-se no efeito da manobra. Então, se for uma manobra, comparar o corpo. Se o corpo do atacante for menor que um dado de penalidade, tá, então você é de menos. Então você pode ou se esquivar. Empate, você ganha. Na comparação. Muito esquiva. Esquiva. Trinta e sete. Ok. Ele te agarra. Eu posso gastar sorte? Bom. compensa. Ah, não, o limite é 15, é, né? Adianta. Ah, compensa. Tinha que empatar. É. Ele te agarra. Ok. E agora ele vai tentar. Tentar não, ele vai. Joga uma água no olho, Felipe. A vítima é engolida instantaneamente. Engolido? Engolido? A mordida é engolida instantaneamente. Eu tenho uma reação? Gritar. Não. Enquanto o bicho tá me engolindo, eu consigo só acender a dinamite e soltar pra fora? Nossa, não. É, vai aqui. Eu posso atirar na cabeça do John? Não, porque você já usa... Pra ele não sofrer. Você tá correndo, tá vendo? Você vê aquele bicho, ele cresce. Ele abre como se fosse uma mandíbula, mas sem dente, nada. E começa a jogar como se estivesse ficando sufocado. E entra sem barulho. Tem dentes? Não vi dentes. É uma gosma, né? É, uma eu gosma. Paro vai e sufocar, vou meter bala nessa você porra. Você toma um dano. Um de dano. Inicialmente. Okay. Inicialmente. Você vai parar ali? Eu paro. Tá. Vou pegar facão do kit de coisa. Eu já tinha tomado um de dano umas duas sessões atrás. Já recuperou. Recuperou. Peraí. Onde ficou o nosso caminhão? Tá próximo. Tá aí. Próximo? Você perdeu o 21, você já passou né? No caminhão. Você queria ir no caminhão? Você tem 21. O caminhão tá ali onde vocês estão lá. É, 15 você perdeu 20. O 21. Vou no caminhão. Então você não mandou item. Não, para no caminhão. Dois de dano aí, John? 20 metros ali, você para no caminhão. Eu não vou correr a pé, você posso correr de caminhão, né? Para no caminhão. Para no caminhão. Atropelar. Exato, vou atropelar. É, mas você tem um problema. O Lemão vai ficar... E você? Eu, obviamente, não tenho como subir. Você vai ficar lá lendo? É, eu vou continuar analisando, é o que eu posso fazer. Você vai ficar lá dentro do bicho? Vou, mas esse bicho não vai gostar de me ter por dentro. Eu vou montar no caminhão, eu vou atropelar o bicho com esse caminhão. Você vai atropelar o bicho? Vou atropelar. Você vai atropelar o bicho? Vou atropelar o bicho. Mas não em cheio, porque eu sei que ele tá dentro. Vou pegar meio de lado. Tá. É, vamos pensar no seguinte. Primeiro faz um teste de dirigir, se você consegue fazer essa jogada que você quer de não pegar em cheio. Dirigir, 20%. A chave tá comigo. A chave tá com você? Você levou com você? Eu falei, eu pego a chave, não, tranco o caminhão. Mas eu achei que você tinha deixado pra eles lá em cima. Se eu trancar o caminhão... Não tem chave. É, não tinha o porquê eu dar a chave pra ele. Não tem chave. Vou descer o conto. Nossa, na minha cabeça você tinha levado. Eu levei a chave. Quando você tinha deixado. Não, é porque no primeiro momento não tinha por que eu deixar a chave. Achei que o caminhão tá trancado. Não imaginei que... Ganhei um pontinho de sorte pela honestidade. Gostei. Muito bom, muito bom. Tá, ok. Nossa, eu anotei no meu caderno aqui que você tinha deixado. Não. Vou pegar um facão e tocha no caminhão. Você quase matou o gordo. Tá. Bota uma água no olho que tá... Como que você vai abrir a porta? Uma água lá. Não, na carroceria. Então, como você vai abrir a parte da carroceria? Não, mas não é aqueles que é lona 30? Não, a lona sim, né? Você vai rasgar? É! Porra! Essa você hora... Vai demorar um turno, mais ou menos, pra entrar e fazer isso. Sim, vou me armar, porque eu tenho arma, não vai funcionar contra essa porra. Só vou ler uma parte aqui, tá? Enquanto estiver nessa situação, a vítima não pode realizar ações. Droga. Ok? Tu vai ficar dentro do bicho, então? Eu vou aproveitar pra meditar. Felipe, toma dois de dano. Agora. Cumulativo, que legal. Pego as coisas e tô correndo. Você vê o negócio atrás de você. Eita. Preto. Outro. Vamos lá. O que você vai fazer? Aparentemente ele não vai te agarrar. Faca usada. Ele vai te dar uma... Você quer contra-ataque. Contra-ataque. Então, vamos lá. Um aí eu jogo o quê? Lutar contra lutar. Lutar? Aí, ok, lutar eu tenho 60. Aqui 35. Ah, mas eu tenho lutar briga 60. No caso, você tá fazendo um contra-ataque. O maior nível de sucesso ganha. Você tem que tirar... Você vai fazer armas brancas. Seu sucesso tem que ser melhor que 35. Eu tô com facão. Meu lutar que eu tenho anotado na ficha é briga. Conta ou tem que ser armas brancas? Não, armas brancas. Tem armas brancas? Não tem armas brancas. Não tem armas brancas na ficha. Eu acho que é isso. É briga. Então vai. Tem que tirar menos que 30 e poucos. 11. Na verdade, a diferença aqui pra mim foi 25 de diferença. E eu tive um sucesso extremo. Então beleza. Cara, dá um ataque nele. Você tem um ataque, nem precisa. Você vê que... Vai pra trás. Aparentemente nem corpo. Você bate, assim, parece que aquele negócio gruda no facão. Você olha. E você vê que, de novo... Tá fazendo a mesma coisa. Ele tem dois ou... Bicho, é nível 5 já? Eu não tenho reação agora, né? Bicho, o quê? Tem reação cada vez por turno. Eu posso esquivar, então? Reação? Não faz sentido você ter uma reação só. Reação você pode fazer quando você quiser. É. De melee. Você quer se esquivar agora? Esquivar é esquiva. Aí empate o defensor ganha... É, eu vou esquivar. Então vai. Eu vou esquivar porque eu quero acender a tocha contra essa porcaria aí. Eu passei. Ih, falhei feio. Tá. 90. Posso forçar o teste? Pode forçar o teste. Vou tentar forçar o teste. Então vamos lá. Força o teste. Vamos lá. Na hora que ele vem pra me agarrar... Você refaz o teste. E eu tento desviar dele... Você tem que escrever como você faz isso. Eu podia fazer isso? E então, eu não consigo... Eu quero forçar o teste. Eu vou tentar dar um mortal pra fora do caminhão agora. Nessa esquiva. Eu falei, eu vou quebrar o pescoço. Ah. É, a falha tem consequência. 30. Tenho 40. Consigo passar. Tá, que legal. Joga pra mim um D6. A todo momento você pode forçar um teste? Uhum. Ah, depende da situação. 5. Eu quero forçar o teste. 5. Toma 5 de dano. Se você falhar, você pula de um jeito assim, cara, você desvia, você tropeça. Você bate com a canela na parte que você abriu ali do ferro que tinha armado a lona ali, aquela possível lona. No que você cai, tinha uma pedra, você cai... A gente tá falando ali de uns 3 metrinhos ali, mais ou menos. Certo. Então você cai de uma maneira que te machuca do lado da costela, você bate a canela, rala tudo e cai assim. Você tá um pouco prostrado, então você não consegue se movimentar. Eu soubesse de pular. Levantar. Mas você viu que aquilo parecia, cara, que ia te dar... Eu acho que muito mais experimento. Certo. Eu não tô preocupado em levantar. Minha preocupação agora é acender a tocha. Deve ter juntado um pouco de poeira. Vocês estão ali embaixo, né? Felipe, 3 de dano. John, você vai ficar dentro do bicho ainda? Não, eu quero forçar o teste. Eu não sabia que tinha essa opção. 3 de dano. Por que eu não posso? Porque você está sendo... Que agora você já tá lá. Então, mas isso não é justo. Eu não sabia que tinha essa regra. A vida não é justa, meu parceiro. Engraçado. Vai lá. John. Então, não. Nate. Nate. Quero acender a tocha. Tem um bicho lá em cima que tá engolindo o John. Levanta. Não, deitado. Não, acender a tocha. Deitado. Tocha acesa, eu vou ficar assim, ó, deitado. Na hora que essa coisa vier pra cima de mim. Cara, não legal. Não tem ideia dessa regra de força até. Tá. 30 é um filho da puta. Nossa. Presta atenção, vamos olhar os bagulhos. De catar, rapaz. Cara... Você fica chacoalhando? Pois é. Não, eu fico esperando. Se ele vier pra cima de mim, eu vou fazer o contra-ataque com a tocha, entendeu? Ele já tá engolido, uma gosma. Vou fazer o contra-ataque com a tocha. Tá. A gente tá lá embaixo. Passei aqui, Jeff. E o Nate tá quase sendo pego. Eu tô tomando um por turno. 67. Vou gastar 2 depois de mais 3. Sorte. Vou gastar 7 de sorte pra passar também. Tá, o empate o atacante vence, tá? Só pra você saber de contra-ataque. Então você vai perder. Gastar 8. Nossa, vou morrer mais 2 por. Então vou forçar essa porra. Cara, deixa eu só. Mas você gastar 8? É sempre, tá? Hã? Mas você gastar 8? Se eu gastar 7, a gente vai ter o mesmo nível de sucesso. Gasta 8. A gente vai ter o mesmo nível de sucesso. A diferença tem que ser bem maior. Eu teria que tirar metade do meu valor. Teria que gastar. Eu tive 67, teria que gastar 37. Pra tirar um 30 pra ter um sucesso. 34. É. Sólido. Se você subir, dá pra ajudar. Mas eu não tenho como subir. Eu acho que no combate não dá pra forçar, né? Um teste forçado só é permitido se puder ser justificado e cabe ao jogador fazer sempre o jogador perguntar. Posso forçar o teste? O guardião sempre deve perguntar. O que você vai fazer pra forçar o teste? O guardião não deve dizer simplesmente sim ou não. O jogador deve descrever o esforço extra ou o tempo gasto para justificar o teste. Se o jogador estiver sem ideias, outros jogadores podem ajudar. Ao fazer o teste forçado, o jogador está aumentando as apostas e a permissão do guardião para provocar consequências terríveis se o teste fracassar. Ou não, ou uma apenas simples consequência. Forçar o teste significa levar a situação ao seu limite. Se você estiver forçando uma porta, pode significar se jogar contra ela. Se você estiver persuadindo o policial, papapá. É importante notar que um teste forçado não é simplesmente uma nova jogada. Sempre passa algum tempo entre os testes, pode ser segundos ou horas. Porque assim, a gente ouviu um tiro, quando estiver fazendo um teste forçado, o objetivo ainda nada, precisa alcançar. A perícia, o nível de dificuldade, normalmente permanece os mesmos. Apenas testes de perícia e atributos podem ser forçados. Não de sorte, sanidade ou jogados de combate. Ou jogados de combate. Ah, acabei de combate. Ler aqui agora também, ou jogados de combate. Mas assim, a primeira foi, passou, tá tudo bem e agora não tem como. Passado. Foi. Vai aprender. Falei. O idiota do João jogou a arma boa lá pra embaixo pra nós, não sei porquê. Joga, deixa você jogar aí. 2d6, mais 2d6 de dano. Pediu. Mais 2d6 de dano? É. Eu? Não, ele. 2d6, mais 2d6 de dano. 7. Joga mais 2d6. Mais 2? É, tá aqui 2d6, mais 2d6. Ah, chama 4d6. É. 7. Com mais 7 são 14. Tá. Metade da minha vida já foi, desmaiei. Mais 2d6 não é em caso de crítico, não? Será que? Eles pode ser, pode ser, pode ser só 2d6, vai. 7, 7. Eu vou tentar entender isso, porque esse é o único que tá diferente, cara. O mais 2d6 vai ser pro crítico, 30. Então, os outros não. Os outros falam crítico. Esse é o único que tá diferente. Mas vamos pôr aqui, vamos trabalhar isso que nem o Felipe falou, então, pra não. Toma quanto? Então foi 7. Tá. Depois eu vejo a questão dos machucados agora, mas. Só que o que você percebeu, Jeff? Uhum. Na hora que você chacoalhou e tentou e ele te acertou, você vê que ele não dá outro ataque, ele se recua um pouco. Parece que o fogo o machuca. Isso ia atacar dinamite, um filho da puta. Felipe, 4 de dano. Legal. A gente não ouve mais nada, Trentão. Vocês não escutam mais nada. Não ouve mais nada. Não, você não, eu vou levantar não tá e correr. Nada. Não dá pra escutar. Tal qual um atleta olímpico. Tal qual um atleta olímpico, vou correr até o John e enfiar a tocha no bicho. Caído, lembra? Sim, por isso que eu falei, vou levantar e correr. Você não vai conseguir fazer isso. Você consegue levantar e andar lá onde ele tá, ou até onde ele tá, você ainda demora mais um turno. Tudo bem, eu vou até ele. Eu vou fazer igual o cara do Das Boot. Morrer. Eu vou engolir o bicho inteiro. Dá pra eu jogar a tocha? Você pode tentar arremessar. Vou tentar arremessar. Se eu não conseguir, eu pego ela e cutuco no bicho no outro turno. Arremessar, 20%. Tá tendo combate lá em cima ainda, entendeu? Só ajudaram o barulho de tiro. É, se os caras continuassem atirando, dá pra entender que os caras estavam com problema, mas senão tá foda aqui. Falhou? Falhei. Senão, joguei a tocha e perdi a tocha. Não, a gente sobe, não tem essa. Ele vai tentar te bater de novo. Você? Mas agora o outro, né? Outro quê? O dele. Não, dele é depois que o bicho termina, não vai entender aí que, tipo, põe um tiro e deu tudo certo, entendeu? Ah, não, tô fazendo no turno do gordinho, sempre no turno dele. Ele tá tomando essa... Não, não, a minha ação é levantar e ir até o bicho dele. É o dano é acumulativo. Eu tomei um, no bicho dele. Depois mais três. Mais quatro. É que agora a vou tomar parte cinco, do, depois da, seis, é, do corpo dele é como se fosse um... Ah, eu achei que fosse dois. Igual, não, acho que nem você falou, igual o Venom, isso, que é aquela gosma, ela se estica. Não, achei que fosse outro bicho. É um bichão grandão com a gosma se esticando. Não, não, então vou fazer diferente. Tá. Eu vou levantar, tem um pedaço dele perto de mim. É, a parte que eu não tá te batendo. Não, eu já arremessei onde ele tava. Mas você falharia do mesmo jeito ali. É isso, é isso. Não sei, é que se eu não arremessar, seu combate de briga é mais alto que o de arremessar? Bem mais alto. Então faz, pode fazer. Como você vai fazer um melee, ele vai tentar se... Mas não adianta, porque o pedaço dele que tá perto de mim não é o pedaço que engoliu ele. É um só. Então tá. Ele vai tentar... Então vou meter fogo nele. Ele vai tentar... se esquivar. 52. Aqui. Sucesso normal. Aí passou. Causou dano aí, um D6 nele. Deixa o D6, eu pego ele na caixa, amor. Tem minha caixa aberta ali, ó. Aqui. 5. Boa, tá, garoto. Você joga... Você vê que... Vocês não escutam. Não, eu tô bem, tô ligado. Eu tô tranquilo. Você não ouviu o mano que de lá é uma gosma. Você viu como se fosse um bruninho. Aquele negócio começa a pegar fogo, você vê que ele puxa, cai com uma parte do chão, ele puxa pra trás. E ele não te ataca ali naquele momento. Parece que ele vai um pouco pra trás, como se estivesse tipo, rolando e rastejando. Vou pra cima e vou meter fogo nele pra Sim, soltar o John. Acreditando. Olha, talvez você seja salvo agora. Vai lá. Tem coisas inflamáveis ao redor da criatura? Tipo palha seca, esse tipo de coisa? Alguma dinamite caída no chão? Mete um então de vou meter, meter fogo. Um vai lá. Hã? Mete um de Aragorn. É. Ah! Você chegou nele. Cheguei nele, vou meter a tocha nele com tudo. Você precisa muito passar, cara. Precisa, porque senão o John morre. Opa. Porque você deu um D6. Já rolei o dano, é porque eu vou acertar. Eu estou dando uma de Dr. Who. Isso aí. Fazendo o futuro. Vou tirar um nos dois dados agora. Ah, oh, não. Gasta sorte aí. Ah, vou gastar 12 de sorte. Posso gastar 15 e 60. Boa. Garoto! Cara, você vê que você gastou sorte. E aí... Aquele bicho, ele começa meio que se esquivar, por mais que ele é grande. Você vê que ele o monstro ele consegue, essa prole ela consegue meio que aquosamente, ficar como se fosse uma água ali, e ele junto você não consegue tentar entender. Cara, só que você vira, ela vai se esquivando, e aí no que ela meio que vira o braço pra te atacar, você vê um vãozinho ali, você consegue ver a barbinha do John assim em volta, e você olha um pouco pra cima, vira assim, você, cara, não cheio. O que você acha que seria o coração daquela gosma, não dá pra entender. Mas o que você acerta, aquilo cai como se fosse uma moeda estraçalhada no chão. Sério? Começa a andar pra frente. E aparentemente você percebe, por alguma sensação, algum lapsus que você teve ali de encontrar aquele bicho, que aquilo é muito inteligente, tão inteligente quanto vocês. E ele percebeu que você percebeu a única fraqueza dele. Cara, ele sai numa velocidade absurdamente rápida, assim. Caralho. Pra dentro do fundo de alguns vãos, que tem ali de buracos no chão. Levou ele ou deixou? Não, você vê ele caído no chão todo, arrebentado e desmaiado. E a gente termina aqui. Ok. Eu falei pra terminar aquela hora. Ia acontecer na próxima. Mas a próxima não ia estar zicado. Eu ponho a tocha no seu popô pra você acordar. É o único jeito. Mais um turno aí ele vem. Mais um turno e o gordinho morria. Ui. Seis de vida. Seis de vida que tem. Caraca, que sufoco. Bicho do caralho. E tá eu e o Rod lá embaixo. Ah, hieróglifo interessante. Da hora essa alavanca, deixa eu puxar outra. Tomando seus boticos. E aí, upamos pelo menos? É, pagou pra 30. Upamos. Eu pariu. Cutulo Mitos. Eu não upei Cutulo Mitos. Tá de brincadeira, velho. Eu upei, desupei, upei de novo. Licença, né? Eu fui junto, essa anotação do Rio.